Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Eu gosto de jogos com muitos podcasts. Toda sexta-feira lançamos pra você. É uma belezura, aqui não tem censura. Vai ser uma aventura, só queremos divertir. Baixo, frente e soco, que não falta é discussão. E aqui todos gostam de jogos e diversão. Senhor da Eternidade, que só sabe arrotar. Mestre Splinter, que tá aí pra te alegrar. Vem aí, Lapsu, a pira de um colapso. E nossos convidados, que vem para sonar. Presuntinho e Daigo, Granville, Debs e Crochê. Ludobard e Debs vieram pra entender. O ninja inimigo ainda pretende se formar. Já tô vendo a hora que vai parar de agitar. Eu gosto de jogos com muitos podcasts. E tudo que fazemos é só pra você. Nos deixam na TV. Ops, jogo errado. Nessa semana vamos falar de mais uma das grandes franquias de jogos de luta que ainda estavam pendentes aqui no Baixo Frente Soco. O Rei do Punho de Ferro, Tekken! O Rei da Mão Pesada. O Rei da Mão Pesada. Para conduzir este papo octogonal, eu sou o Ilapso e estão aqui comigo hoje o Mestre Splinter. Oi, eu sou o Mestre Splinter. Eu vim aqui falar sobre esse excelente jogo que fala sobre o amor e tolerância dos pobres. É verdade. O Senhor da Eternidade. Eu tô deprimido porque eu achei que a gente ia gravar sobre War Gods hoje. Que triste, que triste. War Gods é bem melhor. Um dia chegará. Não. E também gravaremos o Mace the Dark Age. O episódio... Não, Mace the Dark Age, vocês podem me chamar. 114 vai ser sobre War Gods. Eu ainda estou invencível em Mace the Dark Age. Arranje-me um desafiante à altura. Opa, desafio fixo, hein? Vai ter que ser o LKC. Muito bom, gostei. Taigo! Eu jogo de Steve Fox. Killerazos! Então, galera, tem quem gosta e tem quem não goste, né? O Loop Infinito. Eu sou escrotinho, eu jogo de King. E pela segunda vez aqui conosco, ele que é o maior jogador de King da América Latina, do Sul, Central, do Norte e do mundo, o Rictus. Tem que chegar no King antes, né? Tem que prover um desafio King pra derrotar no Cazuia. Então vamos lá, escolha seu personagem, que é o Kuma, Lars, Jun, Kazumiya King, Aorang, Jack, Dr. B, Christy, Brian, Bruce, Alex, Ana, Armor King, Bom, Power Jack, Violet, Zafira, tudo isso muito mais depois dos e-mails. E-mail! Tem quem tem algum e-mail? É, que a gente saiba, só Debs, né? E-mail. Fala aí, pessoal do Baixo Frente Soco. Eu é de jogos aqui, eu sou seu de patinete e eu não tive o console, o GameCube, mas eu, na época eu era fã, 2008 era fã de Dragon Ball, então um colega meu me mostrou a revista, acho que foi Nintendo World, não sei, falando de uma matéria do Dragon Ball, e nela tinha um detonado do Resident Evil Zero. E aí eu falei, pô, caramba, velho, eu não conhecia o jogo, eu só conhecia a série do PS1, não sabia que tinha pra novos consoles. Então eu, de lá eu comecei a pesquisar, ler sobre a narrativa do jogo. Foi ali que eu realmente me tornei fã, porque antes eu só jogava. E dali eu me tornei fã da série, joguei os anteriores de novo, joguei esses novos por emulador, porque eu não tive console. É, falando do console em si, eu acho que a estratégia da... Eu não acho que a estratégia da Nintendo tenha sido uma estratégia ruim. Ah, foi uma estratégia... Eles tentaram, eles erraram em alguns pontos e acertaram em outros, mas não foi uma estratégia ruim. E a Capcom, eu como fã da série, percebi que a Capcom realmente tem todo um suporte bem grande para o console. É, ela não só ela permitiu, né, fez uma coisa exclusividade com a Nintendo da série principal dela, do Resident Evil, ir para lá, para o console, mas ela também produziu Resident Evil 4 exclusivo para ele, Resident Evil 4 é um jogo de ação e survival horror também do caralho, revolucionou tudo. Hoje não teria jogo de tiro em terceira pessoa se não fosse ele. Antes era uma merda, e depois dele virou Resident Evil. Virou o que virou. É, ele ainda licenciou pra Nintendo produzir dois exclusivos, que foi o Zero e o Remake. Pô, o Zero nem tanto, mas o Remake é um jogo do caralho. Joguei recentemente Survival Horror pra caramba. E ele ainda relançou mais três jogos da série, que foi o 2 e o 3 e o Code Verônica, que são clássicos. Tanto do PS1 e do PS2 também. O Code Verônica virou um clássico. Então, acho que foi uma boa. Ela pulou fora quando não deu mais, relançou pra PlayStation 2, ela tava certa. Ela saindo vermelho? Não, ela acertou. Então, é isso. É, e Lapso, fala aí quem é esse ouvinte aí misterioso de Itabuna aí que você falou. Se for menino, então, de repente a gente faz um baixo frente pizza aí. Quem sabe, né? Abraço! Ouvinte falou! Fala aí, pessoal do Baixo Frente Soca, que eu sou o Cid Patinete falando. É, God Jogos! É, acho que vocês acabaram falando muito mal da Sega of America, entendeu? Ela não teve... Eu não achei que ela talvez ela tivesse tido, em parte, culpa. Mas acho que o grande problema da geração do PS1 entre ela e a Sega do Japão foi a comunicação. E vocês não falaram que da importância que ela teve no lançamento do Dreamcast. Porque o lançamento do Dreamcast pela Sega japonesa, ele não foi tão bom. Ele não teve uma campanha de marketing boa e o lançamento dele, eles estavam planejando vender 300 mil unidades no lançamento. E ele acabou vendendo só 100 mil, porque teve problema na fabricação do chip, eu acho. E aí, o presidente da Sega americana, Bernard Stoller, acho que é esse o nome dele, ele interrompeu o lançamento ele atrasou o lançamento, vamos dizer assim, pra 99, porque ele teve tempo de fazer, ele teve tempo de encher os estoques e fazer a campanha de marketing do console. Fez uma campanha de marketing muito melhor que a japonesa. Ele acabou com isso, a pré-venda do console, acho que vocês não mencionaram isso, a pré-venda deles, pré-venda, reserva, não sei, foi o quádruplo da do Japão. Então ele fez um mega lançamento, o console foi muito bem... O lançamento do console foi muito bom, se você comparar com a Sega do lançamento japonês. E por causa disso, ele acabou sendo demitido, o presidente da Sega, um japonês lá. Ele ficou meio mordido, ficou com raiva, porque o lançamento do Japão foi uma merda, e o americano foi muito bom, e acabou demitindo ele. E depois ele acabou participando, passando por várias empresas, mas é isso, né? Acho que vocês não mencionaram isso, acho que devia ser mencionado uma coisa importante. Então, fica a dica aí. Abraço do Sacid Patinete. E Lapso, aí, você tá aguentando forte aí, velho. Sem o Ninja Inimigo aí, sem o Mestre de Frente da Eternidade, só você que tá fazendo essa força aí pra manter o Baixo Frente Soco em dia, velho. Valeu aí, velho. Abraço. Ouvinte falou. Diversão na vez. de falar de Tekken, da série propriamente dita, vamos falar um pouco da mente doentia por trás da série, que é o nosso amigo Katsuhiro Harada, um dos caras mais chatos do Twitter da galera que faz jogo de videogame. Katsuhiro Harada é um caboclo lá pelos seus 40 e pouquinhos anos, produtor de videogames, foi produtor de toda a série Tekken, e ele é praticamente o dono, né? Ele é o dono da série, ele é o dono do produto. Katsuhiro Harada usa óculos escuros em locais fechados e tem a barbinha mais sexy da Namco. É o que dizem por aí. É, inclusive, linkamos aí na postagem do episódio uma entrevista que o nosso querido Fernando Muccioli fez com ele, pela Kotaku, a época do Brasil Game Show 2012. É, Tengu não pôde estar conosco hoje, está numa quest secundária de suma importância para salvar o mundo. Katsuhiro Harada teve um curioso episódio. Cara, pera tudo. Tô parando. Google só Harada no Google Imagens. Não façam isso. Não façam isso. Não. Tá, podem fazer então. Pode fazer. É safe. É muito safe. É tão safe que se você bater um carro a 120 por hora, digitando Harada no Google Imagens, você não vai sofrer um. É muito safe. É muito safe. É um safe de segurança. Porra, é airbag safe material. Podem digitar. Oh, sim. Muito safe. Pode prosseguir agora. Em junho desse ano, o perfil do Katsuhiro Harada no Twitter foi, enfim, utilizado pela galera da produção do Tekken pra digitar a seguinte mensagem: Senhor Harada está há uma semana desaparecido. Ele não foi trabalhar, não sabemos o que está acontecendo com ele, etc. Se alguém tiver qualquer tipo de informação, por favor, diga. E logo depois continuou dizendo: achamos que ele está bem, pois ele tem se logado constantemente à sua conta no Steam, mas ainda não temos notícias dele. Tá jogando Team Fortress. É, até que dias depois, o próprio já postou e disse: olha, galera, eu tô bem, eu fiquei com uma inflamação na garganta, febre, algo assim. E aí fiquei em casa bebendo tequila pra melhorar. Eu só não fui trabalhar, mas eu tô aqui, tô trabalhando de casa, etc. E pra provar que eu tô vivo, olha aqui. Aí ele tirou uma foto dele mesmo, com um desenho que ele fez. Falou assim: hoje é 7 de junho. Aí fez um desenhinho lá e fez uma pose pra câmera. Depois ele explicou que o Yoshinori Ono tinha acabado de comprar um carro novo, eles saíram pra dirigir. E eles fazem uma meinha, né? O produtor do Tekken e o produtor de Street Fighter. E ele justificou isso, ter ficado uma semana sem trabalhar, em casa bebendo tequila. Isso é a vida de um designer de jogos de videogame. Né? Pode ver que o... aberta, assim, né? Tranquila. Pode ver que o Senhor Eternidade faz a mesma coisa, por exemplo, né? Só essa é verdade. Só faz isso. É verdade. Desenvolve jogos e bebe tequila. Melzinho. Só que sem a parte de desenvolver jogos. Isso. E sem a parte de tequila também. Só fica em casa mesmo, né? Exato. Isso, na bronha. Batendo punheta. Exato. Opa, esse é filho. O primeiro Tekken foi lançado nos arcades japoneses em dezembro de 94. E já 4 meses depois, bem rapidamente, saiu a versão pra PlayStation, a versão caseira. Inclusive, Tekken foi o primeiro jogo de PlayStation a superar 1 milhão de cópias vendidas. Daí já se nota a relevância do jogo já no contexto de consoles. Algum de vocês teve experiências com esse primeiro Tekken? Eu tive. Até a razão pela qual eu comprei um PlayStation foi Tekken 1. Caramba. Porque o que aconteceu foi o seguinte: uma locadora ainda morava em Santos, né? Época, do lado da minha casa. Do lado eu virava esquina, estava na locadora. Isso, e eles olha só. Primeiro fala que você morava em Santos de novo, repete. Eu morava em Santos. Aí, agora ele falou que você está aqui de Santista. Agora fala aqui na esquina tinha uma locadora. Aqui na esquina tinha uma locadora. Não. Fala igual você falou da primeira vez. Aqui na esquina tinha uma locadora. Esse é o agora filho. Sim. Agora vai Carioca. De Santos, com Rio de Janeiro, é esse é o cara aí. Fala aí agora. Aí eles tinham 3 jogos. Era Need for Speed, Tekken e um jogo de suspense que era D, o nome do jogo. Eu não sei. Ah, D, grande jogo. D. Aí eu comecei a jogar muito esse jogo de luta, que eu falei: caraca, que jogo de luta tá maneiro, Tekken. Aí minha avó foi pra Disney. Eu falei assim: vó, traz pra mim um PlayStation. Aí ela, quando ela foi, aí ela pegou, foi, voltou. Quando ela chegou, eu falei assim: olha, eu não consegui trazer na minha mala, eu mandei na mala de uma amiga minha e tá lá na casa dela. Eu falei: caraca, eu apanhei meu pai, tipo, o dia inteiro pra poder ir buscar em São Vicente, que era a casa da mulher, ficava em São Vicente, pra poder buscar o PlayStation lá. Eu jogava muito na época, até com a Nina. Era o personagem que eu me habituei à época a jogar bastante foi com a Nina. E tinha o meu vizinho, que a gente tinha uma rivalidade, que ele pegava a Michelle. Aí a gente ficava lutando uma porrada. Boiola. Ele jogando com personagem moleque. Cara, Não, é porque o que acontece, eu gostava do King, só que eu era muito ruim pra jogar com o King. Eu apanhava muito, porque o King, ele é um personagem que só gente que sabe jogar joga, entendeu? Sim. Exatamente. E eu gostava dele, só que eu falei, cara, é muito difícil jogar com esse personagem. Eu peguei um personagem que é fácil de jogar, que na época era, a Nina era um personagem fácil de jogar. Tanto é que no 2, depois eu mudei e comecei a jogar com o Lei. Até o jogo, o demo do... aquele CD de demo que vinha no meu, nos Playstations, do meu veio o Tekken 2, que só tinha pra jogar com a Jun e com o Lei. Nossa, que CDzinho safado. É, o primórdios do Playstation, hein? É, tinha Bust a Move e Tekken 2 no jogo ainda. Oh, Bust a Move. Lembra de que ano é o seu Playstation, quando você comprou? 95. É daquele Playstation, então, que o leitor era na diagonal ainda, né? Isso, ainda era na diagonal, era o cinza. Primeiraço. Vi muito desse quebrado também. Uhum. Não, o meu nem quebrou não, cara. Ele só depois de um tempo começou a funcionar de cabeça pra baixo. Isso não, ele... funcionava. Resistia bem. É que assim, quando começavam a quebrar os Playstations, esses quebravam primeiro, porque eram mais antigos, né? Não. A galera que comprou esse aí teve menos... Isso daí teve mais azar, na verdade, do que os que compraram os modelos pós 96, 97, que já era aquele com o leitor na paralelo às bordas do console. O meu quebrou mesmo, porque depois de um tempo funcionando já de cabeça pra baixo, aqui eu tava jogando em casa e o videogame tava em cima da estante. Aí a cachorra passou correndo e levou o fio do controle pro videogame. Meu videogame caiu no chão, no resíduo. Meu PlayStation 2 aconteceu isso também, só que no caso a cachorra foi minha mãe, que ela tava... Cara... Nossa, tu falou que o personagem que derrubou foi minha mãe, porra. Cara! Aí depois disso... Fala aí. E foi, tipo, de 95 a um bom tempo, eu fiquei só jogando com o meu PlayStation bloqueado, porque eu não sabia do desbloqueio. E eu sempre comprava jogo só, tipo assim, Dia das Crianças, Aniversário e Natal. Era só jogo original que eu tinha. Eu tive, acho que uns 10 jogos originais. Isso, Loop Infinito, o cara que mais dinheiro pra Sony no Brasil, cara. Foi, aí depois de aí meu padrinho, até eu lembro que chegou pra mim no meu aniversário com 15 jogos. Caraca, 15 jogos, só que todos eram piratas. Aí a gente foi, trocou, ele conversou com o cara lá. É, mas no meu território. Devolveu os jogos piratas e me comprou um único jogo, que foi aquele Mortal Kombat Anthology, que era um que tinha todos os personagens. Aí a filha dele fez o favor de quebrar esse jogo também, mas beleza. Primeira coisa que eu notei no Tekken 1, quando eu coloquei ele no videogame, na locadora, foi aquele maravilhoso jogo de Galaga antes. Tinha aquele joguinho de nave. Loading maravilhoso com Galaga, que anos depois eu descobri que tinha treta e dava pra escolher um Kazuya bolado se você fizesse a pontuação máxima naquela porra. É legal que isso vai evoluindo com jogos, né? Quando você joga o Tekken 4, você já tá jogando com ele todo 3Dzão. Não tem tempo. Pior que tem. É, tanto que os videogames, à medida que vão evoluindo, quando a gente estiver jogando, sei lá, Ultra Street Fighter 7, o loading vai ser Street Fighter isso, sei lá. Pô, imagina pudim, hein? Daigo, esse Kazuya que tá falando é o Devil Kazuya. Não. No primeiro ele só tá de armadura, ele ainda não é Satanás, não. Não, mas é Devil Kazuya o nome dele, eu lembro dele. Ah, que seja, mas ele ainda não tem nada de capeta. É, não sei, o nome era Devil Kazuya. As únicas vantagens que ele tinha, que eu lembro, é que o dano dele era maior e que ele tinha mais alcance na mão por alguma razão que jamais entenderemos. eu acho que não. Não era armadura, não. Eu acho que aquilo não era armadura, era só o pixel de 95. E aquele... ele usava uma roupa meio dura, assim, que ele tomava menos dano também. Então, cara, eu acho que é só o pixel de 95. Cara, não sei. Aquele tórax Hobby Life de ano dele. Maldade. Não, era. Ele era ele devil mesmo, é que era mal feito. Cara, não sei. Só parecia armadura, sério. Aqui, ó. E ele não tinha aquela cicatriz de Sagat no tórax ainda. É, porque ela tava tampada. Pela armadura, né? Isso faria sentido. Ah, totalmente devil isso, cara. ele tem asa. Tem a arte dele com asa e tudo no primeiro Tekken. Mas enfim, prossiga. A cara de humano. Enfim. A primeira vez que eu fiz, eu já tinha conhecido o Virtua Fighter na época. Aí eu fui vendo, mas os golpes aqui são mais legais, são mais fluidos. Tinha aqueles efeitinhos feios, né? De aquelas luzinhas amarela e vermelha quando você acertava o cara. Mas eu gostei bastante. Principalmente do Pon, com aquele cabelo de Benimaru maravilhoso. Depois que eu descobri que ele tinha aquele Hadouken, aí foi uma festa. Foi uma alegria. pessoas morrendo e toda aquela delícia na locadora. E caos, e fantasia e diversão. É, e aquele bando de chefe secreto que não era tão secreto assim, porque naquela época eu já sabia reconhecer a safadeza que era um rei, né? Victor, você jogou o primeiro? Na época? Eu, sim. Na época não. Eu comecei no 2 mesmo. Mas já no PlayStation, então? No arcade. No arcade? No arcade. Eu também. Áureos tempos de Playland. Playland? Nossa. Ah, não era Venom, nem Lords ainda. Nada. Vixe, não era nem projeto ainda essas casas paradisíacas aí de jogatina. Aqui perto de casa tinha um fliperama numa galeria que corta a cidade, porque passa uma linha de trem, né, ao lado. Então tem uma passarela que sobe, tem uma galeria ali que era chamada de Mercado Municipal e tinha uns fliperamas ali. E ali era a Vila Mimosa videogameística da galera. Todo mundo ia lá pra se iniciar. E eu, nessa época, se não me engano, o que eu jogava era Street Fighter Alpha 2, né, já na época do Tekken 2, que era 96, 97, eu realmente não me recordo o ano exato. Mas o fato é que nessa época, porra, eu tinha 9, 10 anos, eu ia pro fliperama jogar com a moça que cuidava de mim, né, a empregada da casa, barra babá, que nessa época, o nome dela era Janine, era uma menina de 18, 19 anos, 20 anos no máximo. Então, assim... Peraí, quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha 9, 10. Ah, ainda não tava na época de PC. Ainda não rolava o laiá, não. Mas aí que tá, o ser humano tem memória pra no futuro compreender o passado. E hoje, quando eu lembro o que os caras falavam pra ela, as provocações que os caras jogavam lá no fliperama mais velhos faziam, agora eu entendo. E na minha cabeça faz todo sentido. Coisa do tipo... Eu não lembro quais eram os termos sexuais da época. A única coisa que eu lembro dessa época, na verdade, é que tinha um funk do Mortal Kombat. Mas o curioso é que essa garota deixou de trabalhar lá em casa, porque uma vez ela foi no baile funk do MC Marcinho, aí teve porradaria, tiroteio, ela levou um tiro na coxa, e aí teve que sair pra se tratar. A mãe dela ficou no lugar dela uma época e depois saiu também. Enfim, fato é que nessa época do Street Fighter Alpha 2, eram 3 jogos que dividiam a atenção da galera. Eu só jogava Street porque eu não via atração nos outros, né? O que não é a mudança de ventos faz com a pessoa, né? Hoje em dia são 2 jogos de séries que eu gosto até mais do Street Fighter. Os outros 2 eram The King of Fighters 95, que era lançamento, assim, tinha acabado de sair. E o outro era Tekken 2, que ficava ali na... Eram as 3 máquinas que dividiam a atenção da galera. Mas eu vi aquele Tekken 2, eu vi assim, porra, é jogo feio, né? Todo quadradão, não sei o quê. Porra, negócio pixelado pra cacete e só tinha atenção... Você jogou ruim, né? Pois é, não, o 2 já é muito melhor que o 1 nesse sentido. E o 3, então, dá o banho. Eu fui começar a jogar mesmo no 3, que eu já morava em outra casa até, que tinha o... Que foi lá onde eu comecei a jogar The King of Fighters mesmo até, e tinha uma máquina de Tekken 3 lá. Tanto é que a configuração dessa máquina de Tekken 3 era o soco direito, o chute direito em cima e os esquerdos embaixo. Então, caramba, pra fazer o combo do King era pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. É por aí. Muito bom. Bons tempos. A mão toda trocada também. Toda, né? Trocada. É. Toda trocada. Era dedão e indicador no botão. É, tinha que virar. Decorar os combos musicalmente é uma arte, né? E aí, quando... Claro. Você sabe bem disso que você tá desenvolvendo, claro, assim. E quando saiu pra PlayStation, que era a configuração normal, e aí, que eu tinha que inverter o controle até me acostumar a fazer do jeito certo. Bizarro. Foi na combinação musical que eu peguei o jeito mesmo de fazer. Sentindo ritmo. Mas aí o gráfico do primeiro Tekken é realmente bastante semelhante ao Virtua Fighter, até porque não tinha como ser diferente. É. 95 foi ali o nascedouro dos gráficos 3D pra jogo de videogame. Toda essa galera aí. Toda essa galera aí. Global. Memórias, hein? Tá certo. Engraçado que o Tobal 2 já é jogável, mas Tobal, cara, pô. Ah, se não me engano, na época acho que já tinha o Soul Edge já, não tinha? Soul Edge é do mesmo ano, mas, se não me engano, é um pouco depois. Eu acho que Soul Edge já é posterior ao primeiro Tekken. Não, ele conseguiu... É um pouco depois, é, de 95, se não me engano. Mas naquela época você não fazia muita questão de ficar também fazendo mimimi com que jogo você jogar. Era jogo 3D, pronto, cara, você nunca tinha... É, exatamente, era o futuro na época. Era o boldo dos jogos. É, o Soul Edge já é de 96. Ele já é... Ele é bem posterior. Avançado, é. É Namco também, né? A Namco foi quem se aventurou melhor. É quem se aventura ainda, né? Bem. A única que se aventura bem, na minha opinião, até hoje, com jogo de luta 3D. Talvez eu esteja sendo injusto com alguém aí, mas eu realmente não lembro. Provavelmente, tá? É, provável. Sempre é provável, mas é isso. Victus, qual é da história desse primeiro jogo? Porque a gente sabe que jogo de luta tem aquela máxima. A história não importa. Mas todo mundo faz a sua, pô. porque tem que apresentar, né? Você tem que apresentar o seu produto de alguma forma. E Tekken tem a história mais bunda lelê funcional, queijinho com manteiga possível. Ah, cara, não sei. A partir do 5 essa história não, pira. Tudo bem, Daigo. A partir do 3 eu também já acho que já até o 4 também. O 4 é até meio... Naquela época todos os jogos de videogame estavam assim. O The King of Fighters estava assim, coisa meio genética com não sei o que, tá? Mas o 1, basicamente... O 1 era um negócio mais cru, né? A Mishima Zaibatsu, que é uma grande corporação do mundo financeiro, etc. O cartel Mishima organiza um torneio chamado O Rei do Punho de Ferro, ou Rei da Mão Pesada, pra premiar com dinheiro aquele que fosse capaz de derrotar o CEO da empresa, Heihachi Mishima, líder da corporação. Um velho simples extremamente assim, casca grossa. Um velho casca grossa porradeiro. Basicamente é isso. Tem algo mais além disso? Não. É... Pra as grandes massas, não. É isso aí mesmo. Mas pra quem tinha a paciência de pegar cada personagem, assistir cada final, e quando comprou o jogo, pegou o santo manual, viu que tinha um pouco mais do que isso, né? Que a questão do Heihachi querer alegrar a vida dele de alguma forma, né? Porque é um cara que não tem desafio na vida, né? O cara já tem uma empresa que praticamente domina o mundo. O cara é fodão pra caralho. É, em todos os sentidos, né? Porque o cara fez filho pra lá e pra cá, o cara não tinha o que fazer da vida. Foi então, mercenário, só pela direção da coisa, tive não sei uma ideia grande. Brilhante, né? Vou dar um prêmio cabuloso, assim, né? De trocado de pinga da minha empresa pra quem conseguir me fazer suar. E no meio disso, né? Ele já vinha com um plano desde antes de ter essa ideia do torneiro do Brunheiro Supremo, né? Que era o Kazuya. Né? Ele teve o filho dele, a mulher dele morreu, depois ele foi fazer filho pra lá e pra cá. Mas enquanto o Kazuya crescia, ele via no Kazuya justamente aquela questão do esse será o meu sucessor, ele terá que ser o sucessor mais fodão da face da Terra, então vamos lá. Teve aquela questão do Lee, que também foi um caio do céu, né? O Lee foi adotado pro Kazuya usar ele de saco de pancada. Mais ou menos isso, né? Rezam as lendas aí do manual que o Heihachi tava numa viagem de negócios e viu o Lee tretando na rua com uma pirralhada. Ele viu a pirralhada batendo no Lee, o Lee aguentando com gente maior que ele e falou, porra, esse moleque aí até que tá fugado. Né? Esse moleque tem futuro. E puxou o moleque pra baixo da asa, deu ele com a educação. Vou te educar, vou te pagar seu rango, mas você vai apanhar pra caralho do meu filho. Vem cá, vai lá. E pagou os tratamentos de rejuvenescimento no futuro, porque o Lee é o único que não envelhece na porra do jogo. Mais deve ser porque ele já começa com o cabelo branco também, né? Mas... Também. Né? Mais pra frente ele pinta de roxo, mas vamos chegar lá ainda. Vamos chegar no final dele no Tekken 4 também, né? Exato. Então, conforme outros personagens aí foram se envolvendo aí pra investigar algumas atividades estranhas aí do cartel Mishima, enfim, a questão é que claramente o Kazuya era posto no jogo como um protagonista, né? E você não tinha... O jogo nele não te dava essa informação por si só, né? Que o Kazuya queria descer o sarrafo no Heihachi porque ele era um péssimo pai, ele era um pai cuzão, né? Não, você presumia que o Kazuya era o protagonista porque o cursor começava nele. Era, mais ou menos essa lógica. O famoso lance do protagonista forçado. Exatamente. E o cursor do Player 2 começava em quem? No Paul? No Paul. Que era praticamente um segundo protagonista. Inclusive, se olhar pra capa do jogo, tá, né, tá o Kazuya, logo em seguida já vem o Paul, né? Ou seja, né, basicamente, resumindo, protagonista japonês de kimono branco, embora fosse sua calça, e co-protagonista americano, louro de kimono vermelho. Vermelho. É, nunca vimos isso antes. Né, acho que no 2 é a original roupa do Paul ainda não é a roupa de motoqueiro, não é? No 1? No 1 ainda era o kimono. No 1 é um kimono preto ainda. É, não, na época que eu joguei o 1 pela primeira vez, eu tava com a massa da galera, que tipo assim, o Heihachi fez um torneio e vai ter porrada. Porque eu não entendi inglês pra saber o que tava acontecendo no final do negócio. E muito menos pra ler o manual. Porque não tinha diálogo, né? E porque um jogo de luta não necessariamente se esforça muito pra isso, né? Entendeu? Eu fui aprender a história do 1 muito mais pra frente, quando eu comecei a jogar outros jogos. Falei, cara, por que que tá acontecendo isso? Pô, vamos ver o que que aconteceu no 1. Aí eu fui lá no 1, comecei a ver as coisas. Eu falei, ah, pois aconteceu. Mas na época, Eu queria escolher meu personagem e cair pra porrada. Era isso que era a função pra mim no jogo. Perfeito. Inclusive, se eu não me engano, acho que no 6, né, eles têm esse trabalho de contar a história, desde o 1. Tem as campanhas de cenário. É, né, eles têm uma animação, acho que quando você começa a campanha. Ele conta a história do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, e é uma sequência muito engraçada, porque é praticamente um looping. Inclusive, as animações, elas são recicladas, só muda o sprite de quem que tá tomando porrada. Mas é um negócio bem engraçado. Mas ela é meio longuinha e pelo menos você ganha um achievement ao assistir, dependendo da versão que você tá jogando. É, então, no Tekken 1, ele, na verdade, ele tinha outras coisas que foram aproveitadas aí, né, na história da franquia, né? Por exemplo, você tinha a Michelle na época, né? A Michelle é a minazinha lá vestida de índio, tá? Grande coisa. Apesar de que ela era chinesa. É, era um negócio Michelle meio Chang. Misturado, né? Ela era meio chinesa, meio nativa americana, pelo que deu pra entender. E qual que era a pegada, né? Que ela tem um pendante mágico lá da tribo onde ela tava, que, primeiro, né, a Kunimitsu, que é um personagem que depois sumiu na série, tava atrás desse pendante e... A mulher do Yoshimitsu, segundo os caras do fliperama. É, algo assim. Né? E esse pendante, na real, ele só vai ter importância no Tekken 3, né, que a questão do pendante tem tudo a ver com o Ogre, né, que é um outro personagem que caiu de paraquedas na série. É o deus da luta. É o deus do combate. Dos incas, ou dos, enfim, das populações da América Central. Do satanás. Das populações sub-México, né, na perspectiva do devolvido. Enfim, né? Você tinha outros personagens ali também que você tinha a Nina também, que aparece em todos os jogos da série. A Nina, uma assassina irlandesa, filha de um especialista explosivo do Ira, que tem uma irmã escrota que é tanto assassina quanto um supermodelo. Se é que isso faz algum sentido. Ana William. É, na época não fazia o menor sentido mesmo, né? Você tinha lá. Mas com aquele vestido enrolado na perna dela com os sprites ruins. Nossa. Sprites não, com os gráficos ruins. É, tudo estourado. Enrolado na perna. É muito bonito. Mas a gente tinha também o LOL, né? O Bruce Lee da vez. Exatamente. Que Forest também aparece. Law. Marshall LOL. Aí ao longo da série. Tinha o Jack já, né? O Jack também é outro personagem que aparece. Não, Jack, que seria dateado em outras versões. E o Prototype Jack, tinha os dois. Já tinha o Prototype já, né? Eu lembrava do Prototype só no 2. Sim. Aí tinha o Wang. Ah, não, tem sim. Wang Jinhei, o mestre Wang da Michelle. E amigo de golo do Rei Hashi. O Ganryu também. O Ganryu, mas se não me engano, ele não era starter, né? Tinha que destravar ele, uma coisa assim. É, ele tinha que destravar. Ele secretos. E ele era o único que tinha sprite próprio. É, igual a Nina. A Nina não, a Ana, o Armo King, todo mundo era travado. O primeiro Tekken começa com 8 personagens selecionáveis, e aí você destrava alguns deles à medida que você vai terminando com outros personagens, né? A Ana é assim, acho que o Prototype Jack, você destrava. Kunimitsu. Armor King, alguns são destravados. De novo mesmo, era o Kuma, né, que não tinha, não era parecido com ninguém. Era um swap do Jack, né, mas o Jack já tinha o Prototype Jack. Aliás, o King, ele é baseado naquele anime que o pessoal compartilhou lá no Facebook. O Tiger Mask? É. Sim. Caralho. Cuidar de órfãos e ser padre. É, inclusive, não é só... padre? King é padre. O primeiro. São dois. Tem King 1 e King 2. É, então podem procurar aí na internet. Tiger Mask é um mangá e anime bastante anos 70, se não me engano. E não é o único, não é o único mangá barra anime referenciado já no primeiro Tekken, porque o Devil é total Devilman, né? Devilman. Então se você procurar por Devilman aí também no Google, você vai ver que o Kazuya melhorado. É um Kazuya melhorado, né? Com gráficos 2D. Só que o Devilman era verde, o Devilman original. Não, o Devilman é azul, cara. Enfim, tem aquela cor, né? Tem versões. Tem aquela cor! Versões, né? Essa frase, em outro ponto de vista, seria muito preconceituosa. Se tivesse feição, fudeu. Pois é. Dependendo de onde isso for transmitido, da cadeia, viu, cara? Pois é, lá nos Smurfs, na Smurfland, por exemplo, pode ser, né? Problemático. Problemática. Ai, caralho. Você sempre usa a desculpa que você escolheu com chute, cara. Claro, sempre, sempre. Por falar em escolher com chute, Tekken tinha essa diferença em relação a praticamente todos os outros jogos de luta da época. Porque se no Street Fighter você escolhesse o Ken com o chute, você, no máximo... Muda a cor, né? Só conseguia um Ken azul, com kimono azul. É, Tekken tinha essa diferenciação. Quando você escolhia outro... da roupa trocar. Você trocava a roupa pra maioria dos personagens, pelo menos, né? Alguns tinham só um color swapzinho ali, o Yoshimitsu, por exemplo. O Wang também era só um color swap. O Yoshimitsu, pra não falar que era só um color swap, ele ganhava uma ombreira. Porra, irado! É. Depois ele ganhou uma bandeira, mas... Pra você beleza. Ver, pra você ver. A bandeira é a herança da participação dele de Soul Calibur. Soul Calibur. O Gun Ryu ganhava um kimono inteiro. É, outros personagens tinham só um color swap também, o Paul. A Ana e a Nina mudavam muito pouco, mas... Ou mudava de vermelho pra preto a roupa dele. É, não tinha grande diferença, era só cor, mas tinha essa diferenciação e isso virou uma característica da série, coisa que foi importada pra maioria dos jogos de luta hoje em dia. É, incluindo seu primeiro jogo, Tekken, é até a customização, né? Exatamente, né? Como customização que você quer. No nível de você, sei lá, dar um violão pro Miguel e veste ele igual o Raul do Hokuto no Ken. Peraí, dá pra dar um violão pro Miguel? Dá pra dar um violão pro Miguel. Um violão e um par de maracas. É. Que foda, não sabia disso. Dá pra deixar ele quase igual ao Raul, se você quiser. Mas isso no 6 ou no Tekken Tag 2? No 6. No 6 já dá, no 6 já dá. Olha aí, o Sr. Eternidade tendo ideia já. Marcando toca aqui. Marcando toca. Daigo, Ritos, Loop Infinito, a jogabilidade do Tekken 1 e do Virtua Fighter era parecida? Mais ou menos. Mais ou menos. Existia... A questão da jogabilidade foi um negócio também que chamava muita atenção na época, porque o Virtua Fighter, por exemplo, você tinha um botão pra soco, um botão pra chute, praticamente, nem um botão pra defesa. O Tekken, ele já tinha um aspecto um pouco mais técnico, porque você tinha um botão pra soco esquerdo, um botão pra soco direito, um botão pra chute esquerdo. Esquerdo, um botão pra chute direito. É, aquela tecnologia que eles chamam de controlar os membros, cada um com um botão. Exato, né? E isso daí, na época, inclusive, causou uma confusão aí entre os jogadores mais novatos, o pessoal que se aventurava ainda nos jogos, porque o pessoal tava acostumado com Street Fighter. Fraco, médio. É, exatamente, em que você te apertava um botão e o bonequinho já fazia quase tudo sozinho, né? E no Tekken não, você tentava fazer N coisas ali no controle e o cara, tipo, começava a sambar e de repente saiu um chute, tudo estranho. Aí você ficava, cara, que jogo difícil, mano. Tekken, ele tinha uma jogabilidade, vamos dizer assim, mais pesada que do Virtua Fighter. Do Virtua Fighter, o jogo, ele era mais ágil, mais rápido. Não achava não, cara, dá um pulo pra você ver. Cara, não. Mas é porque o que acontece? Em chão, vamos dizer, tá, desculpa. Não, mas peraí, tudo bem, até acho válido o argumento, mas em Tekken não se pula também. Então, quando você pula, é aquela coisa, parece que você tá voando. Não, eu tô falando Virtua Fighter, você dá um pulo em Virtua Fighter. 15 milhões de séculos no ar. Não, mas a jogabilidade do Virtua Fighter era mais rápida que o primeiro Tekken. Ele era... Se você sair apertando qualquer sequência de botão, o cara ia fazer um combo maluco, mas era um jogo mais rápido do que o Tekken 1. Como você só tinha um botão pra fazer algumas coisas, né? O pessoal começava o jogo já spamando o botão de soco, por exemplo, já saiu um combo meio que pronto, né? Já tinha toda a animação pronta pra... Quase todos os personagens tinham... Quem joga de essa Jack, sequência, né? De três socos, né? Você conseguia fazer três socos um chute com quase todos os personagens. Então você não precisava, por assim dizer, nossa, preciso dominar o personagem pra jogar. Tanto que na época que eu jogava Virtual Fighter, eu pegava o Wolf, eu pegava o Kagemaru e fazia a mesma coisa com os dois. Não existia muita identidade do personagem. No caso do Kagemaru, você não tinha. No caso do Wolf, você não tinha gilete, né? Eu lembro até que tinha um amigo meu que ele tinha Virtual Fighter no Saturno, que ele tinha o Saturno, e ele não conseguia jogar Tekken. Ele não conseguia jogar Tekken de jeito nenhum, cara. Um bom aspecto que o Lu falou é exatamente isso. Virtua Fighter era um jogo, claro, tinha versão de fliperama, se não me engano, talvez não o primeiro, mas chegou a ter em algum momento, um jogo pra console Sega, Saturno 32X, ou seja, aquela limitação que a Sega tinha na época de ter consoles com três botões. Então você não podia fazer um jogo com 15 mil socos, 15 mil chutes, porque só tinha três botões. Sim. A menos que você usasse Start Select. Qual era o console que tinha cinco botões? Era o 3DO, Jaguar, sei lá, um deles. Jaguar aí tinha muito mais do que três, cara. Eu não sei se era o 3DO ou o Jaguar, que o joystick que tinha 5 botões, e aí quando você ia jogar, sei lá, por exemplo, era o 3DO. Quando você ia jogar, sei lá, Street Fighter, o Start é que era um dos botões, não me recordo, porque o controle do 3DO tinha os 3 botões ABC, né, na parte frontal, e tinha um L e um R, então ele era meio mistura de cópia do Super Nintendo com o Mega Drive, ele não se decidia. E aí ele não tinha botão suficiente pra Street Fighter, por exemplo. E aí acho que o botão, o 3DO tem aqueles botões de play e pause, né, no joystick, ele é meio híbrido de videocassete com videogame, enfim. Era uma zoeira, né? Um zoeirito do Satanás, do capeta. E aí o botão, enfim, e tinha essa limitação. A mesma coisa pro Sega Saturn 32X, né? Você tinha que pensar que o cara tinha o pior controle, que era o de 3 botões. Então, né, um soco, um chute, uma defesa, e limitava pra cacete nisso. É, mas era diferente, cara, era engraçado ver a galera que jogava Virtua Fighter jogar Tekken e não conseguindo. É, acho que hoje que a gente pensa, já, sei lá, 10 anos depois, quase, olhando pra trás e comparando os dois, a gente vê semelhanças, porque o gênero evoluiu, enfim, mas eles tinham as suas diferenças, sim. Né? Vocês, na época do Tekken 1, vocês viam, porque eu lembro, a minha vida de Tekken basicamente começou em fliperama, mas eu lembro que foi no Tekken 2, Tekken 3. Eu não lembro de ver o Tekken 1 quando era mais jovem, né, indo no fliperama. Eu também não tinha PlayStation, então não era a minha praia. Vocês lembram do Tekken 1 realmente fazendo sucesso aqui no Brasil? Cara, nas locadoras onde eu trabalhei fez isso, cara. É, eu também. Pelo menos as locadoras que eu ia em Santos na época, todas elas a galera estavam batendo contra de Tekken lá. Porque eu acho que foi novidade também, porque era aquele negócio, ah, cada personagem tem seu estilo de luta, não é um jogo de que você fica dando magia, e o pessoal acho que meio que pilhou e começou a jogar. Então, muitas das locadoras tinham pessoal fazendo contra de Tekken, fazendo de fora e tudo. É, tem esse detalhe, né? Foi um jogo de locadora, não foi um jogo de fliperama, talvez, aqui no Brasil. E mesmo que tivesse sido também, a gente era muito novo nessa época, né? 95, eu tinha 9 anos. Todo mundo aqui era criança, né? Tirando o Daigo, ninguém nem tocava punheta ainda. Então, é complicado. Então, realmente, acaba sendo uma realidade que a gente tem de locadora. E como em locadora é videogame, e o videogame da época era o PlayStation 1, e nem toda locadora tinha, ele talvez acabe ficando um pouco, o primeiro Tekken, um pouco nublado no meio dessa história. Acabe sendo uma coisa um pouco mais restrita a um ou outro lugar. Talvez aqui no Rio de Janeiro não tenha feito tanto sucesso, né? O Lupe nessa época morava em Santos, e o Daigo mora em Minas, e nessa época em particular em Belo Horizonte. Então talvez lá tenha sido mais forte do que aqui, por exemplo. Cara. Lá não tinha Saturno, então era Tekken. Não, eu lembro da locadora, pessoal jogando muito forte Virtual Fighter, muito forte. Era o único motivo que me fazia realmente botar tempo pra jogar Saturno. Não via outro motivo senão Virtual Fighter. E era muito, muito poucas pessoas. Só fui ver, entender o que era Tekken, ver a galera fanática com Tekken aquilo nos fliperamas, não nos videogames. E fliperamas com Tekken 3, provavelmente. Foi quando você via a galera aloprando com o King no... aquele cara fazendo milhares de fora no... Foi quando eu realmente vi pela primeira vez o monstro do fliperama, né? Aquele cara que gosta de esculachar as criancinhas. Foi com Tekken 3. Esculachar criancinhas, tá? Acho que no meu caso foi a mesma coisa também. Só foi no Tekken 3 mesmo. Senhores, deixa eu ver se eu entendi. Oi. Sim. Então, o motivo que ele via pra jogar o Saturno era esse. Era Virtua Fighter, esse. A gente vai ter uma conversa depois. O que, aqui? Não, cara, eu tive o Saturno, eu sei o quanto ele é poderoso, mas a galera não via graça. Mesmo sendo o único porte onde tinha aquele X-Men Shield of Atom decente, e toda aquela coisa, e Gunstar Heroes, e Radiant Silver Gun, e todas essas coisas maravilhosas, só quem teve o Saturno sabe como é que é. Daigo Ferreira, o defensor dos consoles Sega, tá, isso aí a gente tem que defendê-lo. Na locadora não tinha Saturno, então aí... Eu não jogava na locadora porque meu vizinho tinha o Saturno, e aí, pô, aí a gente alugava e jogava na casa dele, então era de menos. Depois que eu comprei o PlayStation, eu também parei de ir na locadora jogar Tekken na locadora, então eu só vi na época mesmo que eu já não tinha o PlayStation, a galera jogando. Eu fui muito atrasado com o Tekken, então, porque eu só entrei com o Tekken 4 quando eu tava fazendo cursinho. Isso, garoto novo. Que isso? Criança do moleque. Inclusive, essa postura do Clerazos me levanta uma dúvida. Senhor Eternidade, você que cara que do Master System foi pro 64, como é que você foi parar em Tekken? Vai, revele sua desgraça agora também. Eu deixo o coleguinha sozinho, não. Eu sou mais criança do verão ainda. Eu comecei jogando por cima. Então pronto. A gente já perdeu com isso. Nenhum. A gente ganhou, porque sinceridade é uma coisa importante. Verdade. Sinceridade é importante. Né? E haja visto que nós vivemos a geração Call of Duty, né? Então o cara começar a ter quem pelo 5, enfim. Nada absurdo. Só, talvez tirando a dúvida do Mestre Splinter, o que acontece? Eu acho que o pessoal jogou mais o Tekken 2, Tekken 3, porque na época do Tekken 1, o PlayStation era um videogame muito caro, entendeu? Na época que o PlayStation começou a difundir, que a galera tava com a pirataria, não sei o que, já tava na época do Tekken 2 e Tekken 3. Então talvez por isso que o 1 não fez o sucesso assim que as pessoas enxergavam. Porque era um videogame caro a se comprar. Eu só tive o que minha avó trouxe dos Estados Unidos. Senão eu ia comprar só na época também do desbloqueado. Meu primeiro PlayStation, o meu PlayStation foi comprado em 98. E eu lembro que ele custou R$240. E comprei em novembro de 98. O Tekken, se não me engano, saiu ou no fim de 98 ou no fim de 99. Então realmente já tava naquela época ali, né, de Tekken 3, a transição. O 2 já tava velho pra época, porque já tava saindo, sei lá, já tinha The King of Fighters 97, já tinha jogos de luta evoluídos. Aquela fase ali de meados dos anos 90, entre 95 e 99, assim, foi o ápice de jogo de luta, assim, na minha sincera opinião, que não vale porra nenhuma. Foi ali que saíram os expoentes, assim, que até hoje a galera tá jogando aí. KOF 98, Alpha 3, uma porrada de... Os Street Fighter 3 também. Então acho que aquela época ali foi importante. Vamos passar pro Tekken 2? 2. Tekken 1 vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ele tem Guinness, o Guinness de videogames, tem lá algumas menções ao primeiro Tekken. Jogo de luta, franquia de jogo de luta mais vendida pro PlayStation 1 de todos os tempos, né, e Tekken 1 se inclui nela. Tekken 1 foi o primeiro jogo a passar de 1 milhão de cópias vendidas pro console, etc. Menos de um ano depois do lançamento do primeiro Tekken, Tekken 2 já era lançado nos arcades japoneses, em agosto de 95. Então temos aí 9 meses, né? Foi um parto. De pariu, diferença. Ele. Pois é, né? Crianças que foram concebidas durante uma partida de Tekken nasceram ao lançamento de Tekken 2, que um mês depois já ganharia uma versão atualizada e que sairia alguns meses depois, já em março de 96, pro PlayStation. Então, o nosso querido historiador tekkeniano Rictus. Tekkeniano, muito bom. Qual é do segundo Tekken? O que eu sei, eu vou te falar agora. A Mishima Zaibatsu organiza um segundo torneio, alguns poucos anos depois, né, se não me engano, 2 anos depois que Kazuya vence Heihachi e torna-se líder da Zaibatsu. E joga o filho da puta dentro do vulcão. E joga o pai dentro do vulcão, o que a partir daí tornar-se-ia lugar comum, né? O que ganha, joga o outro do lugar mais alto possível. É, aí virou várzea, né? É. Então vamos lá, né? Pra as massas era isso daí mesmo, né? Tanto que na abertura do jogo, do Tekken 2, você via lá um Heihachi escalando já a boca do vulcão, né? Não dava pra perceber que era um vulcão, parecia que tava só subindo uma montanha. Os gráficos da época também... deram uma melhoradinha. Melhoraram, mas ainda não era o suficiente pra você ver lava, né? Saindo do local escalado. Não só isso, né? Se eu não me engano, acho que tinha até uns efeitos aí de raios, uma tempestade, uma coisa assim, né? Sim, ele sai no meio de uma tempestade. Cara, e aí, logo depois... um negócio, quando rolou essa CG de abertura, cabeças viraram. Pô, motoca, hein? Pô, motoca. Primeira motoca do Paul já aparecendo. Isso, aí o Paul já com seu manequim aí de motoqueiro, né? Isso, logo depois vendo os Junkazama no meio das ruas japonesas, Lei sendo policial, perseguindo problemas em Hong Kong. Exatamente. Lá o cozinheiro. Não, lá o cozinheiro ainda não. Lá o ainda mais Bruce Lee ainda, né? Ainda é Bruce Lee, né? É, treinando num lugar cheio de espelhos. E essa abertura de Tekken 2 tem a magnífica cena cena da Nina sacudindo os cabelos, que na época era uma definição de número de fios capilares incrível, uma coisa fantástica, que não teria igual antes do filme de Final Fantasy no cinema. Algo assim. Número de fios que daria inveja ao ninja inimigo. Porra! É o Goku, então? Opa! Nessa época o Paul e o Law já eram amigos? Mais ou menos, né? Eles já não eram tão rivais, mas eles ainda não eram aquele negócio que virou hoje em dia. É, hoje em dia você percebe que já virou um... Um é a cara metade do outro, né? É, eles são parceiros. Bromance. Bromance, algo assim. Porque no 2... O negócio interessante é que no 1, né, eles já tinham dado essa brecha de que o Paul treinava junto com o LOL, né? E que o Lee, que foi adotado lá pelo Rei Hat, ele foi enviado lá para os Estados Unidos para completar os estudos administrativos dele, e ele foi colocado para treinar com o Paul e com o LOL. E isso fica muito aparente no 2, porque aí no 2 os personagens já têm um move list um pouco mais extenso, os personagens já se diferenciam muito mais um do outro. E aí você começava a ter esses Frankensteins, né, de movesets, né? Você tinha uma quantidade maior aí de reskins com move lists misturados. E o Lee era um personagem já nessa... O Lee é bem Frankenstein, ele é o Wang, um pouquinho de Michelle, um pouquinho de Paul e um monte de Law. Mais ou menos isso. Então a gente começou a ver a coisa ficar um pouco mais interessante, por assim dizer, né? Não só isso, como a gente tinha aí praticamente o dobro de personagens, né? Tinha uma quantidade grande aí de personagens pra liberar, reskins e etc. A história deu uma avançada, e aí surgiu a questão do Devil, né? Do Kazuya Devil. Porque no final do Tekken, canonicamente, né, o Kazuya enfrenta o pai na final do torneio e vence, né? Dá um cacete lá no Rei Hat e taca ele da montanha, que a gente supõe que é um vulcão. É, pois é, mas ele não vence, simplesmente vence. Ele mata o pai, e aí precisava de um herdeiro pro Império, e herdeiro natural é o filho. Obviamente, o que ele fez com o pai não foi nenhum crime, pois ambos são lutadores, e pelas leis japonesas, claro, Isso é plenamente aceitável. Foi uma morte honrada e tudo mais. Foi uma morte honrada de samurai, e então é apenas natural que o assassino torne-se líder da organização. Não, o problema é o sangue ruim, né? Opa! É, aí a gente começa a diferenciar o Tekken dos outros jogos, né? Porque você pegava, por exemplo, na época, o próprio Virtua Fighter, você pegava aí o emergente Street Fighter, que já tava aí com a sua 30ª versão, acredito eu, que nessa altura do campeonato. Alpha 2 já. É, então era um repeteco do repeteco do repeteco, né? Então, o Tekken 2, ele fez o que os outros jogos de luta não se atreviam a fazer, né? Pegou a história e deu um passo. Só que nesse um passo, você já prepara o chão pro seu próximo passo, né? Então, o Tekken 2, ele assentou muito aí do que viria pela frente nos jogos de luta em geral, tanto questão de gameplay, quanto na arte de contar uma história para um jogo de luta, que cá entre nós não é uma coisa muito fácil de fazer. A gente ainda tem a questão da Michelle, ainda existe a questão do pendante, a gente ainda tem a questão da Nina querer matar alguém porque ela é paga para isso, a gente ainda tem a questão da Kunimitsu e do Yoshimitsu trocando tapa por nada, e uma série de personagens que voltam, né? Você tem aí o King, você tem o LOL, você tem o Armor King, você tem o Ganryu. O Ganryu, inclusive, muita gente aí ficava que tem um cara que luta sumô só pra fazer frente ao Honda, né? É. E as pessoas hoje em dia, se você pega o background dos dois, você vê que tem mais história no Ganryu do que no Honda, né? Ah, muito mais, porra. Ah, não que seja difícil achar mais background em qualquer... É, um Pires, mas é bem mais, cara. Um Pires tem mais background do que um personagem de Street Fighter. Pô, Tekken 2 tinha um dos melhores personagens de Tekken, que era o canguru boxeador, o Roger. Oh, Alex. Né? Aí a gente vai começar a entrar nos detalhes dos detalhes, né? O que acontece, né? Muita gente aí começou a investigar as empresas Mishima justamente porque o Rei Hat, ele era só cuzão. Agora o Kazuya, ele elevou o nível de maldade da Mishima Zaibatsu a outro nível. Então eles começaram a fazer experimentos em pessoas, em animais. Algumas dessas coisas deram frutos aí, né, ao próprio Alex, né, ao próprio Roger. E aí nós temos também algumas coisas interessantes do 2 pro 3, né? Que do 2 pro 3, a Nina e a a Ana, elas passam lá pelo sono de beleza, né? Patrocinado pela... Criogenia de 25 anos mesmo? 15. É 15 anos. Elas, patrocinada aí pela Mishima, né? E quem foi o responsável aí pelos experimentos foi o já supracitado Kaidão, né? Dr. Boskonovic. E uma das outras coisas que eles fizeram, sem pedir, inclusive, né? Hoje em dia isso é crime. Eles pegaram a Nina, fizeram umas experiências interessantes nela e criaram uma coisa que no 4 a gente chama aí de Steve Fox, né? Sim, é o personagem com quem eu jogo. Foi emprenhada a coitada da Nina durante o seu sono criogênico. Nasceu um boxer britânico, não faz todo sentido. É, e isso daí, mais pra frente, isso foi usado de gancho aí pra outras coisas, né? Mas aí na altura do 2, essas coisas ainda estavam começando a acontecer. Né? Aí a gente entrou aí no mérito do Ganryu, que na época era um guarda-costas aí da Mishima. Tem o Bruce, que também é um outro guarda-costas da Mishima. Não, o Bruce era mais mercenário. É, a maioria das pessoas que trabalhavam pra Mishima era podem ser encaixadas no grupo chamado de mercenário. Ele é um ex-campeão de Muay Thai do gueto, do guetão ali, que trabalhou um tempo com o... Como é que chama o filho da puta? Pô, gente, que mercenário, cara. Isso é proletariado comum. Você recebe pra trabalhar. Com lei, pois é. Tira, depois traiu lei e tal, foi morto. Isso era história antiga. Hoje em dia eles desconsideram isso. Eu queria o quê? Que o nego trabalhasse de graça. Filantropia pra... ONG. Pros Mishima. Mas e aí? Você vai trair o cara de boa, assim? Não vai trair o Tira de um fodão de boa? O Boskonovic, ele já aparece como personagem no 2? Não, ele aparece só no 3. Ele é jogável no 3. Ele é retrocontinuado, ele é inserido por retrocontinuidade na história. Tanto ele quanto o Dr. Abel. Em vários momentos. O Dr. Abel já é citado no 2, como um dos caras que participa na criação do Roger e do Alex, bem como o Dr. B, que simplesmente pegou DNA de artistas marciais, juntou com animais selvagens e criou o Alex e o Roger. Deu aquela merda. O Roger faz sentido, porque o canguru é um animal selvagem que de fato existe. Agora o Velociraptor, não, né? Ué, é um animal selvagem que de fato existe, só que não existe mais. Pois é. Que de fato existe, não, né? Que de fato existiu. A menos que você considere os passarinhos como... Enfim, vamos, deixa pra lá. Pois é. No 2 também tinha o Angel, que era o lado bom da alma do Kazuya. E o Deus encerrado pela Jin. Tinha o Devil Kazuya, que teve no primeiro. E no segundo teve o Angel Kazuya, que aí tem uma briga entre os dois pra ver pela salvação da alma do Kazuya. E obviamente o Angel perde. Pois é, curioso no storyline do 2 é que disse que, embora ela percebesse, a Jun percebesse o mal que havia no Kazuya, ela não conseguia evitar sentir-se atraída por ele. E acabou dando pra ele. Pronto. E 20 anos depois, isso, né? Isso ainda é discutido até hoje, inclusive, né? Porque se você pega... Eu acredito que a gente ainda vai tocar nesse assunto, né? Mas se você pega aquele OVA do Tekken... O primeirão... Mas aí já não é canônico, cara. É que tá. Isso daí o pessoal aí também discute se isso pode ser considerado canônico ou não. Justamente pela relação da Jun com o Kazuya e, inclusive, essa história ficou muito mal contada até hoje, né? Até hoje não tá claro se o Jin foi uma coisa consensual ou não. Estupro, tá. Mas provável é que não, porque se fosse, teria o nome do pai. Uhum. E a Jun não teria fugido lá pra puta que pariu com esse menino. É esse que é o detalhe, né? Então... Mas ele teve, na verdade, dois filhos, né, com a Jun, porque ele teve o Jin e a Asuka, né? Não. A Asuka é filha do irmão dela. É filha, né? Ah, tá. Não, ela é sobrinha da Jun. Sobrinha da Jun, prima prima do Jin. Ela é prima do Jin. E, portanto, não é parente. Ah, então beleza. É por isso que eles têm aquela coisa meio estranha no 5. Pois é. Eu pensei, Asuka Kazama. Não, é verdade, ela é prima. E o Jin odeia o pai dele, pode ser por isso. Não, o Jin odeia todo mundo, cara. O Jin não tem amigo. Ele meio que odeia todo mundo. Ah, ele gosta da Xiaoyu. A Xiaoyu é amiga dele. Não, a Xiaoyu ele tolera. É. Ele pode fazer exatamente o pai dele fez. Mais ou menos isso, né? Outra coisa interessante do 2 aí, né? Que eles adicionaram um personagem já com um gameplay um pouco mais específico, né? Que foi o Baek. Exatamente. E deu uma outra cara pro jogo, né? Que era um personagem que na época o pessoal reclamava muito porque ele era um dos poucos personagens que tinha um combo baixo, né? Você tinha um combo com low attacks. E na época aí que os jogos de luta estavam, né? Defender agachado era um negócio tão estranho quanto comer danoninho com ketchup, né? Ninguém defende agachado. Danoninho com ketchup Clube Mistura Eternidade como todo dia, não tem nada de esquisito. Claro, com certeza. Inclusive, ele é um rapaz saudável. É. Esse combo low attack do Baek, eu lembro que é engraçado, porque nessa época, de fato, a gente só era acostumado a defender abaixado se alguém fosse te dar uma rasteira. Mas se alguém te desse uma rasteira e você não defendesse, tudo bem, você tomava uma rasteira e seguia o jogo. Se você não defendesse o primeiro golpe do Baek no combo que começa com low attack, você tomava um Piau Legrand. É 80% dele. Ah, eu morri. Pronto, já tinha abaixado. Era quase isso. E ainda por cima começava com o Baek um trend que em Tekken tomaria proporções épicas, que é o Juggle. Sim. Exato. É, equilibrismo ali, vai equilibrar o maluco no ar dando porrada nele. E o Baek era bom nisso já no 2. É, cara, tô ligando, o Juggle nasceu em Tekken. Eu não sei. Sim. Se Virtua Fighter foi. Já teve, ou Soul Calibur teve. Não, o Virtua Fighter era Virtua Fighter muito foi, definitivo. Cara, o Virtua Fighter foi ter Juggle direito no 3TB, aquela coisa horrível de Dreamcast. É, mas o Juggle institucionalizado enquanto Juggle, e não simplesmente, sei lá, brecha de hitbox. Ah, não, é Tekken. Foi em Tekken mesmo. Sim. Aí, quem não prestar atenção no que vocês estão falando vai achar que o Klerazos é porrador, cara. Porque toda vez que vocês falam Baek, parece Baeri, cara. Eu tô ouvindo o pessoal falar, eu tô vendo fazendo outra coisa que eu, caralho, tô falando de mim. Ah, não, é. Porra, personagem. Não, tô falando muito bem pra ser de mim, né? Tô falando muito bem pra ser de mim, cara. De volta tá me zoando. Tá errado. Tem alguma coisa errada, né? No fim do Tekken 2, Heihachi ressurge, enfrenta Kazuya em sua versão demoníaca e vence. E aí faz como o quê? É de volta o poder. Taca o Kazuya no vulcão. Taca o Kazuya no vulcão. É a boa. A boa é quando é, é a boa. É a boa. Ela percebeu que não funciona. Ninguém morreu caindo no fogo vulcão. Eles continuam fazendo. É, as pessoas faziam esse Cavaleiro Zodíaco e que ia lá pro vulcão fazer uma sauna e tal e voltava depois, batia em todo mundo. É a boa, cara. Fazer sauna no vulcão. É porque o pessoal no Tekken não assistia anime. Eles comiam mulher. É. Também. Tá vendo? Eles tomavam tequila. Depois. Se fuderam depois. Se tivessem visto anime, não pois tinha atacado no vulcão. Teria evitado uma série de problemas e a gente possivelmente teria ficado órfão da série no 4. Exatamente. Mas outra possibilidade também pra questão do Jin e Jun e Kazuya, etc. No final do Tekken 2, quando o Kazuya é arremessado ao vulcão, o Devil emerge do vulcão e aparentemente se insere na Jun. Mas não fica óbvio se a Jun já está grávida ali ou não. Não fica claro, de fato, mas... Então pode ser uma questão de Espírito Santo Zé do Caixão version, né? Mais ou menos. Inclusive, a própria lore do Tekken diz que a Jun percebeu que isso aconteceu, né? Que o Devil tentou tomar posse da criança, então a gente supõe que ela já estava grávida, então a essa altura do campeonato. E isso motivou ela a buscar um local mais afastado para ela focar em criar o Jin pra proteger ele disso. Mas fica claro no final do 3 que não é suficiente, né? Olha, eu não lembro se é por causa do OVA, não lembro se é por causa do jogo ou se é porque simplesmente eu tô lendo agora na Wikipedia, mas... Isso é uma possibilidade forte, sempre. Mas a informação que está aqui, né, diante dos meus olhos é que a Jun tendo certos poderes paranormais, sendo extremamente psíquica, ela já tem uma certa atração pela questão do Kazuya ter o poder dele oriundo de uma origem sobrenatural. Parece que ela se aproxima por curiosidade, com a boa intenção de acreditando que ela seria capaz de redimi-lo ou evitar que o Devil tomasse conta do Kazuya. E... Com uma chave de buceta? Só se for, não, né? Na verdade, aí entra aquela questão, né? A pessoa tá lá com aquela motivação, entre aspas, profissional, né? Aquela vocação dela, e ela se envolve com o paciente, com o alvo do seu objetivo. Ela tem um envolvimento que, quando ela vê, é tarde demais. Já. Não, cara. Na verdade, ela tem um complexo de bad boy. Não vai rolar a chave de buceta. Vai rolar, toca a música dos anos 80, The Power of Love. The Power of Love is a curious thing. Make one man live, make another man sing. Dá muito trabalho de editar. Pronto, tá feito. Power of Love. Ela falou, cara, eu vou fazer, vou te dar algo que é mais forte que o Devil. Aí tirou a roupa. Achou que ia ser suficiente, não? Talvez por 5 minutos tivesse funcionado, né? Talvez foi isso que causou a derrota dele. Ele tava cansado, apanhou do Heihachi e foi jogado no cão, né, cara? Chegou cansado, esgotado ali. Sem o poder do Mojo, aí já era. Possibilidades fortes, teorias boas. Gostei dessas hipóteses todas aí. A gente pode escrever um livro sobre isso. Ou fazer um blog. É, melhor, muito melhor. Então, revive um podcast, cara. Eu acho que dá grana isso. Porra. Tenho certeza de que não dá dinheiro, só dá custo. É. Dá R$900 de custo ao longo de 3 anos. 15 anos depois, Jin foi criado por sua mamãe, Jun, isolado de tudo e de todos. Heihachi estava, mais uma vez, sob o controle da Mishima Zaibatsu. Sob controle? Não, sobre, ele falou direito. Não, eu falei errado, mas explica a razão. Ele estava no controle da Mishima Zaibatsu, colocou o Nina e Ana pro sono de beleza criogênico, como já mencionamos aqui. Fez uma série de escavações na América Central, na América Submexicana, por assim dizer, e aparentemente lá encontraram gravações e rastros deixados por parte da equipe arqueológica que havia sido enviada para fazer as escavações, mencionando um tal Toshin, que seria um deus do combate, que mais tarde revelar-se-ia como o Ogre, que é o chefe do terceiro jogo. E esse Toshin passa a, ou pelo menos a presença desse Toshin, passa a procurar espíritos de lutadores fortes pelo mundo e acaba até fazendo umas vítimas pelo meio do caminho. O King, por exemplo, o primeiro King, é morto pelo Toshin. A Jun é encontrada por esse Toshin e é morta por ele. E incluindo pouco antes aquela disso, coisa bonita dele ficar mostrando a cabeça da coitada pro Jin. Exatamente. Pouco antes de ser morta, inclusive, Jun diz a seu filho que se a merda baixar, se a merda sentar, que ele procura o avô. Procura teu avô, que ele é homem forte, sagaz, tem dinheiro e vai saber te dar rumo nessa vida. Quem mais o Toshin mata ou tira do caminho? Tem mais alguém? Ele ataca o Baek também. Ele chega batendo o Baek, acho que no Lee também. Provavelmente também no LOL, Papai, né? Não, Papai LOL não. Mas fato é que Jin encontra vovô, Heihachi, no Japão, junta-se a Mishima Zaibatsu. Heihachi vê ali no neto, né, além de ver que é a cara do pai, portanto não tem dúvida de que é só um moleque querendo a riqueza, vê ali que ele tem o DNA que ele próprio não tem, que é o DNA do demônio, que é o que ele almeja, inclusive. Do catiço. O DNA de Satanás. Em sua busca pelo poder, e que inclusive vai ser muito essencial na demanda dele, na quest pessoal dele no Tekken 4. Fato é que ele toma pra si com certeza de que o tal do Toshin tá indo atrás de lutadores fortes e decide que dali a 4 anos a Mishima Zaibatsu vai de novo organizar o Rei da Mão Pesada 3. E quando Jin faz 19 anos, nós temos aí sim Rictus Tekken 3, que é o que você acha que dá mais papo aqui pra manga. Por quê? Bom, começando que foi o jogo que caiu nas graças do público, né? Sem dúvida. Possivelmente foi o segundo maior comedor de fichas na história dos arcades nacionais. Perdendo pra? Possivelmente pra um KOF. Provável. Que também era o maior, possivelmente o maior papador de fichas dos arcades. Que nessa época o Street Fighter aí nessa época já tava num declínio, já tava aí fazendo, né, experiências com outros gêneros, né? Então, se desvirtuou do caminho puro dos jogos de luta, né? Onde você tinha esse tipo de coisa acontecendo, mas enfim. Né, no 3 aí a gente tem, além de um elenco um bocado respeitável, né? Renovado. Exatamente, né? Como, por conta desses eventos da história, né, e enfativo da história do jogo, né? Houveram aí uma série de adições e uma série de trocas, né, nos personagens, né? O Baek pulou fora, entrou o Hwarang, o King 1 saiu fora, entrou o King 2, mas ninguém sentiu, né, a diferença, né? Né, ainda não tinha explicado, né? É, não tava bem claro ainda essa questão, né? Mas aí você já tinha a questão do Brian, que foi um cara que caiu de paraquedas na história, até ser explicado o que era o Brian Fury. O Ed Gordo. O Ed Gordo, que também foi... personagem largamente mais odiado pelos gringos. É, né? Rezam as lendas aí que foi um dos primeiros a manjar dos Paranauê. Exatamente. É ele que começa a saga do BRBR até hoje. Ele, o patrono disso é o Ed Gordo. Ele e o Tiger Jackson, né? Tiger Jackson. Tiger Jackson, pra quem não sabe, é o maior rival do Disco Ninja. Eu acho que Blanca tava ali há muito tempo já. É, mas não, Blanca não é Paranauê, pô. O Ed Gordo, ele, cara, é a esperança do noob, cara. É aquele cara que dá esperança a qualquer pessoa que nunca pegou o jogo, ele tem uma chance de apertar botões aleatórios e ganhar do cara mais forte. X bolinha. Ele faz todos os combos, assim, X bolinha, acabou. Vou apertar botão! Vou apertar botão! Tinha o Mokujin. aquele Sim. tronco de árvore copiador de coisa. Exatamente, né? Que era praticamente o random do random, né? Não tinha coisa mais irritante em jogos mais modernos você entrar no random e cair no Mokudin. Mas na época você Bom, também cara. Já... O Mokudin era pra você provar que sabia jogar com todo mundo, porque senão... Era meio que o café com leite, né? Quando você ia enfrentar o cara que era café com leite, não valia pegar o cara que você era fodão. Então você ia lá e pegava o Mokudin. Era o handicap da época. Aí tinha o Bon, que era o cara que tu socava alto e não acertava ele, que era um dinossauro de 50 centímetros de altura, aquela praga. Personagem. Os mangás. Peidava, ele peidava. Peidava, eu vou te falar, cara, o mangá do Gon é muito foda, cara. Engraçadíssimo. Saiu aqui no Brasil pela editora Conrad, anos atrás. Aí entrou também a filha, se não me engano, da Michelle, a Julia Cheng. A filha adotiva. Adotiva, né? Assim, Michelle também é outra que morreu pro Agri. Se eu não me engano, sim. Aí entrou ali a Li Shaiyu, o Panda, que já tinha o Kuma. Já tinha o Kuma, né? A gente fala aí, o pessoal até... É a Panda, né? É a Panda Fêmea. É. Aí o Forest Law, que é o filho já, que tinha o Marshall Law, entrou o Forest Law. E exatamente. O Dr. Gepeto Bonoscovitch. Sim, Gepeto. É o nome dele, Gepeto Bonoscovitch. Famoso Gillette do Guile, né? Forest Law. Exato. Apesar que no 2 já tinha, né, o Somersault. E qual que é a do Bonoscovitch, que eu lembro quando... Aí eu vou ter que fazer um retcon no nosso episódio de hoje, que eu lembro que eu joguei na casa de um amigo meu, mas foi assim, tipo, duas vezes o Tekken 3. Qual que era que ele caía no chão assim e ficava deitadão? Você não conseguia fazer mais porra nenhuma com ele? É, não é bem assim, mas o gameplay dele era muito diferente, né? Era você literalmente um jogo de chão. Para ele era bêbado. Não é que ele era bêbado, mas ele tinha alguns golpes em que ele, por assim dizer, ele toma um choque, né? E cai no chão. Isso. Mas existia também a questão de, por exemplo, se ele tava a correr com ele, ele também caía no chão, né? O pessoal falava que, um velhinho, né? Você nunca vai ver um velhinho correndo e dando voador. Jack Chan manda lembranças, né? Mas o gameplay dele era basicamente isso, né? Tipo, você fazia qualquer coisa um pouco mais brusca, né? Você tentava correr, tentava dar dois pra trás, uma coisa assim, ou dava algum golpe um pouco mais elaborado, o personagem já caía no chão e você tinha o resto da move list dele a partir do chão. Então era um negócio meio complicado de enfrentar. O jogo dele era um jogo de chão. É um personagem distanciado, né? Exato. O Lee também, dependendo do Tekken, é totalmente distanciado. O Lei. Que o Lei tem as posturas de Kung Fu diferentes. A questão do Dr. B é que você não pode ficar parado também. Ele tem alguns golpes que de fato ativam o choque e ele cai no chão e já era. Mas ele também tem. Ele tem golpes, por exemplo, de agarrão da Sonya Blade, né, de pegar o cara com as pernas e jogar no chão. A grande questão é que o gameplay dele é um gameplay de todo movimento tem que ser um ataque. Pra você se locomover, tem que ser um ataque. Senão você cai no chão. Né? E o jogo de chão dele era chatinho também. E ele tem golpes. Ele tem o golpe do Paul, o socão do Paul. Ele tem o Shoryuken like do Heihachi. Ele usa aquele controle remoto dele como se fosse a espada do Yoshimitsu. Ele tem esse golpe da Sonya Blade, que na verdade é o que o King faz. Ele tem o Tatsumaki de chão, igual ao Jin e o Kazuya. Né? Tem a sequência de chutes abaixado como a do King, só que ele chuta pra cima. Né? Então ele tem um gameplay muito diferente dos outros. Mas ele não é ruim em nenhum momento. Eu conheci um cara que no fliperama, ele aparecia lá de vez em quando. Ninguém sabia onde esse cara morava. Mas ele aparecia lá e ele jogava com o Dr. B, que é a primeira vez que ele apareceu, né? Nego meio que ficou rindo, o babaca vai jogar com o velho e cai no chão. E o cara... Limpou o chão estuprou, com todo mundo. Limpou o chão com todo mundo, literalmente, né? Tacou a gente no chão e limpou o chão. Machucou pessoas. machucou o ego, né? Que dói muito mais que nessa passada no flex. É, porque ele era um personagem chato, cara. Porque pra tu acertar ele, tu tinha que dar rasteira. E, pô, tu só dava um ataque embaixo. Poucos personagens tinham ataques direcionados a um personagem no chão, né? Hawarang e Gon, talvez. O Gon, ele girava no chão. O Gon era o personagem pra tu enfrentar Dr. B, porque todos os ataques dele eram no chão. Eram assim. No chão, né? Mas esse cara, por exemplo, ele jogava com o Dr. B sem cair. Ele jogava em pé. É porque ele jogava de forma que a queda era proveniente de um ataque. Por exemplo, que ele se joga no chão. Tem um golpe que ele se joga no chão, tem um golpe que ele dá cotovelada, ou então aquele golpe que todos os personagens têm, que ele se meio que mergulha e atinge o outro, rasteira em sliding, agarrão. Né? O cair no chão do cara era sempre assim, ele caiu no chão porque veio de um ataque. Né? E uma vez que ele cai no chão, ele já faz um link com alguma outra coisa. Então dificilmente esse cara caia no chão de tomar choque. Quando ele caia no chão de tomar choque é porque ele tinha acabado de dar um golpe que te jogava longe. Né? E aí esse choque era proveniente disso. Né? Então não era um jogo de chão, usava Dr. Kubi como o Melee mesmo. Uhum. Não, é, não sei, padrão. Cara, ainda continuo com o lance do jogo de chão, porque tinha como você sair do chão batendo de todo jeito. Tinha, ele levantava, batendo. A diferença é que em Sim. pé ele era o Yoshimitsu também. O Yoshimitsu, inclusive, se não me engano, desde sua primeira aparição, ele tinha aquela questão de atacar com a espada e você não tinha como defender os golpes com a espada. Que Sim, era mas também são golpes que você os vê chegando, né? Ele tinha ataque suicida, Nem cara. Sempre. É, o golpe suicida. Mas isso era se muito você acerta errado, você se mata. Não, era um que você atacava mesmo. Não é que você pega errado, você sempre vai meter no peito pra poder pegar no cara atrás. Não, mas se você fizer errado, que é você não acertar, você se mata. É, mano, você já perde vida acertando ou não. Você perde metade do life, só de fazer o golpe. Não, no Tekken 2 mata. É, no Tekken 2 você morre se você errar. Se errar, se não acertar o cara, você morre. E se você acertar, você mata, ou não? Não, fica muito life, você perde algum pouco. Você perde um pouco de... Você perde um lado. Você perde um bocado ainda de vida, mas o oponente também toma um bocado de vida. É. Mas era um negócio meio, tipo, meio... Pouca gente usava isso ofensivamente. É, o pessoal era mais um golpe desesperado. Tipo, você ficou com uma melequinha de vida, o cara tá com metade de vida, você pensa, puta, vou dar um double KO aqui. Ou tu senta no chão e fica lá com a espada carregando vida, escrotamente. É, o Yoshimitsu, ele tinha uma série de mecânicas completamente à parte dos outros personagens, né? A galera chamava de ficar rezando. É. Aí ele carregava vida, ele pulava em cima da espada, como se fosse um pula-pula. Isso, ele tinha espada de helicóptero. Ele dava teleporte, ele sentava no chão, girava. Esse pula-pula aí do Yoshimitsu, claramente é uma homenagem ao tio Patinhas do DuckTales, tá? Seus noobs que nada sabem. Tekken 3, além de ter essa diferença toda de história, etc, ele, na versão console, tinha o que eu achava a parada mais maneira depois de muito tempo, que era o Tekken Force. Exatamente. Ah, Tekken Force. O Final Fight da Namco, né? O Final Fight da Namco. Muito bom, cara. Que é uma coisa assim que eu não sei porque que não virou padrão de jogo de luta. Porque é algo tão estúpido de se fazer com qualquer engine que se tenha por aí que eu não sei. É. Não sei porque que todo jogo não tem isso. É, o Tekken 6 ele tem o modo história dele, que tu sai andando igual no meio que Final Fight, sai empurrando a galera. É tão estúpido que a gente tá prometendo o nosso, né? E exatamente. Aí, como é que a gente vai sentar pra fazer? Opa, mas nós não somos a Namco, tá? Nós não somos a Namco, nem a Capcom, e não temos uma engine poderosa de graça assim. Mentira, até temos a Beats of Rage, a melhor engine de videogames de todos os tempos. E eu vou arrumar uma engine do Unreal 3, Unreal 3, pra gente bagunçar. Mas, Unreal 3, single player. Mas fato é que era muito bom, e você enfrentando Crows, né, da Zaibatsu, e ao final de cada cenário... Cenário, você tinha um mini-boss, né? Tinha um mini-boss que era algum outro personagem do jogo. É. Pivoto, eu sinto discordar de você, mas o melhor modo do jogo não era o Tekken Force. Era o Tekken jogo Ball. De vôlei. Também é muito bom. Também é muito bom. Mas era muito bom. O Tekken Ball veio antes ou depois de começar a ter vôlei no Dead or Alive? Não sei. Não, vôlei Dead or Alive é depois, com certeza. Bem depois. É no Xbox. Já é na geração Bouncing Tits, né? Porra. Sim. É no Xbox. É na Se não tivesse... jogo que tem só vôlei é nessa época, mas tinha um modo vôlei nos antigos. Se não já. Tivesse Bouncing Tits, por que fazer um jogo de vôlei? Isso, de certa forma... Bom, mas o Tekken não tem Bouncing Tits, né? Não. Ainda não. E, peraí, não? No 6 não tem? Não, o 3 ainda não tinha. No 3 ainda não tinha. Estamos falando na época, tá? Na época. Eu acho que a única coisa próxima disso era a Ana rebolando a bunda pra câmera, né? Total. Aquela bunda quadrada, com aquela calça enrolada na perna. Eu não vou cansar de dizer isso hoje. Até chegar na nova geração, né? Isso. O Tekken Ball era só um jogo de vôlei? Era? Não, você tinha que bater a bola no cara. Você tinha que bater na bola. Isso, você batia na bola, a bola carregava com o dano que você tinha dado nela, e se o cara não batesse nela ou bloqueasse, ele tomava o dano. É porque quando a bola caía do chão, o cara também tomava dano. O Ed Gordo era sinistro nesse modo. É, o Paul era meio quebrado, mano. Você dava aquela voadora dupla dele lá, que ele pulava dando dois chutes, e você já enchia um pouco mais da metade da barra da bola de vôlei. Então era muito roubado. Porque tem essa diferenciação, né? O Tekken Force não era só um jogo de beat'em up, era um time attack beat'em up. É, tinha você tempo. Tinha um tempo, e cada crow que você ganhava 2 segundos, e o chefe também tinha um tempo pra derrotar. Né? Era um beat'em up time attack. E o Tekken Ball não era só um jogo de vôlei, era um jogo de porrada com um proxy, que no caso era a bola. Então, dois modos muito bons, cara. Então, pra quem tem PSP, pra quem tem PS3, o Tekken 3 ainda vale a pena, cara. Ele vale a pena só por esses dois modos. Você tem três jogos em um só. Por mais que o jogo de luta talvez já tenha ficado um pouco ultrapassado, ele tem esses atrativos ainda fortes até hoje. Eu ainda acho ele melhor que o 4. É, o 4 foi meio que a ovelha negra, né? O pessoal chilicou bastante com o 4, né? É, a questão mudou um pouco o design de alguns personagens, né? O Paul já não tava com o cabelo pra cima, todo mundo, puta, encheu o saco com isso. Nem isso. Porra, eu adorei. Eu sou muito errado, mas eu amarrei no Paul, o cabelo. Eu sou uma putinha. O problema desse lance, pra mim, exatamente, é que virou Dead or Alive, que ele vai ficar subindo e descendo na tela. É mais ou menos, né? Porque naquela busca. Ele ganhou naquela... paredes. Tekken 4 ganhou paredes. Uma mecânica nova no jogo. Não só paredes, mas existia desnível no cenário, que começou a ir atrás daquilo que o Dead or Alive já tava fazendo já há um tempo, né? Tekken 4, eu me recordo que eu joguei um pouquinho em fliperama, até durante uma época, porque nessa época eu ia muito no fliperama pra jogar The King of Fighters 2001, que é o The King of Fighters que tem character design do Miguel Paiva, o criador do Radical Chic. Gatão de meia-idade, que é o Robert Garcia. E vira e mexe, jogava uma partidinha de Tekken 4 ali, etc. Tinha o Paul com o cabelo lambido. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui jogar, uma das primeiras vezes, na verdade, a primeira vez provavelmente eu joguei com o Paul, que era com quem eu gostava de jogar. Mas lá pra segunda, terceira, depois de experimentar a Christie, provavelmente, eu fui jogar com o Jin, que eu jogava com o Jin no 13, assim. E é outro personagem. Aquele Jin completamente diferente. Completamente diferente. E isso é facilmente explicável, né? Exatamente, né? O Jin surge no 3 como um híbrido entre o estilo Kazama, da Jun, e o estilo Mishima. De Mishima, né? É o Aikido dos Kazama e o Karate dos Mishima. É, e aí no 4 ele vai total pra Mishima. Mishima, Karate, Karatezão. Uau! Não é tão Mishima, não, porque o Karate dele é Karate mesmo. É Karate mesmo, ele vira Karateka Defor. Né? É o que se mantém, inclusive, até hoje. É claro que isso é pelo fato de terem reintroduzido Kazuya no jogo, mas ele vira Karate puro. É puro Karate. Todos os golpes do Jin a partir do Tekken 4, você vê por aí em campeonato de Karate. Katar, você fala? Katar de Karate, etc. É um Karate mais acrobático, na verdade, né? É um Karate videogêmico, né? É um Karate mais... um Karate safado. Não é o Karate moleque de raiz, né? Não, o Karate moleque de raiz é o Karate duro. É o Karate rígido. Até antes do Tekken 4, assim, teve Tekken Tag, né? Que era o padrão da luta do 3, que você podia usar mais de um personagem no seu time. Também plagiando aí coisas que a Capcom já tinha experimentado antes, né? Que tinha dado um pouco certo, a equipe do Tekken olhou aquilo ali e pensou, por que não? Por que não, né? Isso aqui serve pra gente. Tá certo. Esses surgiram na mesma época, né? Que eu lembro quando tinha o arcade lá perto de casa, quando eu tava na minha época de, porra, vamos tomar alguns meses aí de descanso, vamos jogar uns videogames aí. Aí eu jogava muito o Tekken 4, um dia a máquina mudou, virou Tekken Tag Tournament, alguma coisa assim. É, engraçado porque o Tekken Tag foi lançado em 99. Ele é do PS1. O Tekken 4 foi lançado já em 2001. Ambos foram PS2. Saiu nos fliperamas em 99, mas só foi sair pra consoles em 2000. E ele saiu bem no lançamento do PlayStation 2. Se não me engano, ele era release title de PlayStation 2. E o Tekken 4 só foi sair 2 anos depois. Teve uma diferençazinha, tinha um tempinho maior entre o Tekken 13 e o Tekken 4. Mas acho que foram contemporâneos durante um bom tempo. É que o Tekken Tag era a engine do Tekken 3. Eu acho que esse fenômeno que o Killerados experimentou foi o fenômeno que aconteceu em vários lugares de rage kit da galera do Tekken 4, que não gostava. Não quero essa merda. E aí, então Tekken Tag, volta. Bota a máquina de Tekken Tag aí, manda esses gordos calar a boca, porra. Foi o que eu mais joguei, cara, junto com Mas o se eu não me engano, o diferencial do Tekken Tag em relação aos outros jogos de tag, né? Tipo, sei lá, Marvel vs Capcom e alguns King of Fighters e tudo mais. Se você morre um personagem, acaba a luta, né? Exatamente. Quer dizer, acaba o round. Não só isso, né? Na verdade, você também tem a questão dos times, né? Se você pega dois personagens que têm afinidade, eles têm golpes específicos por estarem em times, né? Você conseguia fazer a troca dos personagens com um combo exclusivo pra aquele time, por exemplo. Você conseguia, por exemplo, você pegava o King, pegava o junto com o Armor King. Você conseguia fazer um grab do King e trocar pro do Armor King, eles faziam um grab diferente juntos. Se você pegava o próprio Jin com a Xiaoyu, também tinha disso. Se você pegava o LOL com o Paul, também tinha disso. Se pegava o Kuma e o Panda, também tinha isso. Então, isso era uma outra questão que o Tekken Tag trouxe pros jogos. jogos de luta. Depois o Dead or Alive ia pegar isso também. Exatamente, é, mas isso daí não existia isso. Golpes, né, de assinatura, né? É, golpe duplo, assim. Também é uma adição bem legal. É, mas o Tekken Tag... Era difícil de fazer. Então, mais ou menos, mais ou menos. Eu achava chato, não dava pra armar aqui no meio da briga. É, era muito mais difícil do que você apertar os dois fortes, né? Com certeza. O Tekken Tag fez uma coleção de todos os personagens que já haviam passado pela franquia Tekken como um todo. É, adicionou alguns personagens. A Angel, no caso, ganhou uma figura feminina meio grega até, né? Uma coisa meio figura greco-romana. Meio sofitia, né? É, exatamente, exatamente. Né? E a Unknown, que é o porre da vida do querido Harada, porque até hoje o pessoal pede pra colocá-la de volta. Né? Japoneses e sua necessidade de punheta. Ah, no Tekken Tag 2 tem ela. Exatamente. Tem. E... Como é que é o nome da mulher? Unknown. É o espírito da Jun. É. Pra pesquisa, né? No começo eles... Isso daí tem até uma história interessante, né? Que no começo eles tinham esse personagem Unknown. O projeto original desse personagem era pra ser uma irmã caçula da Jun. Mas aí ao longo do desenvolvimento do jogo eles droparam essa ideia e ficou só aquilo ali que foi entregue pra gente sem pé nem cabeça mesmo. É uma entidade, né? Maligna, sei lá, eu acho que é Forest Lobão. Demon o nome da entidade. Mas é o chefe do jogo, inclusive, né? É a Forest Demon. Isso. É o final boss do tag, né? É. Inclusive você enfrenta só ela, né? Ela tem uma barra de vida que... Ela é sozinha. Vale por duas barras de vida e é um bocado complicado. E era legal que assim, eu não lembro se no console tinha disso, mas no arcade dava pra jogar com ela. Dava. No console também, né? É que também. No arcade tinha um lance que era a pegada do negócio, né? A Unknown, ela tinha o movilice de todo mundo. Só que você... Era um Shang Tsung da vida. Você tem o seu moveset, né? Que era praticamente o da Jun. E se você pegava o arcade stick do Player 2 e dava um toque pra cima, pra baixo ou pro lado, você mudava o movilist que você tava usando no Player 1. Então vamos supor que você é um cara que joga litros de Paul, de King, de Lei, de Forest, de Nina, de Scamball. Você ia trocando, faz um combo, troca, faz outro combo, troca, faz outro combo. Que safadeza. É, então era um negócio... É, tipo, era infinitamente mais... Mas dava pra cá no meio do combo, no meio do jungle? Sim. Sim. Aí é grave. Sim, era mil vezes mais apelão do que o Shang Tsung, né? Porque o tesão do pessoal que jogava com o Shang Tsung era virar o Sub-Zero, virar Scorpion, jogar o Arpão, virar o Liu Kang, dar o gancho. Né? Virar o Raiden, teleportar e continuar o combo, mas não dava pra ser feito com o Shang Tsung, mas com o Unknown dava pra ser feito isso. Dava. Inclusive era muito estúpido, porque o pessoal que jogava lá com a gente no Flipper é específico, que ele era muito filha da mãe nesse aspecto, porque ele tinha decorado já quantos toques ele tinha que dar pra cair no movilist do King. Por que que ele fazia isso? Ele pegava qualquer personagem, qualquer movilist, fazia um combo que te derrubava no chão, mudava pro King e te agarrava no chão. Ei, que delícia. Ah, ele te dava aí se a gente continuar essa história, a gente vai começar a entrar no mérito do gameplay dele, que é um negócio muito de agarrão, né? Yeah. A gente comentou aí do a galera Shimizu. Tem combo de porrada, o King tem combo de agarrão. Tem combo de agarrão, é o fugiteiro, né? Da galera. Não, ele é o wrestler, mas beleza. Ele é completamente wrestler, tem golpes de wrestlers profissionais, se não me engano, acho que do 4 pro 5 colocaram um golpe do Steve Austin, colocaram o golpe do Austin. A Nina que é mais... Ele tem um stunner. E a Nina também tem uns poucos, né, string combos aí de agarrão, né, se eu não me engano, ela, acho que ela segurava o braço do cara, jogava o cara no chão, torcia de novo. É, aí é mais coisa de defesa pessoal, não é? Era, um negócio um pouco mais prático. A Nina é um Aikido mais lerdo, meio doce. É um negócio um pouco mais prático. O King era um negócio extremamente acrobático, como todo bom wrestler tem que ser, né? Mexicano ainda. É. E o King, já no caso o King 2, no Tekken 4, encontra a sua nova cara metade, que é o Craig Marduk. Que é o MMA jiu-jiteiro. E que acaba sendo responsável pela morte do primeiro Armor King. O Marduk tava lá se gabando num bar, começou uma briga, o Armor King estava presente no momento, foi tentar ensinar uma lição pro rapaz grandão, mas acabou morrendo na porrada. E aí o Armor King 2 entra em cena, que é o irmão do Armor King original. É o irmão mais novo. E que foram o storyline dos dois é que eram uma dupla de wrestlers que até se vestiam igual, mas aparentemente o King nunca nem soube dessa parte. Inclusive o Armor King 2 desenvolve uma certa rixa com o King 2, porque o King 2 perdoou aparentemente o Marduk, que Isso. É, e perdoou, a briga foi justa, não teve... Exatamente, foi uma porradaria normal e o Armor King acabou morrendo. Mas o primeiro Armor King foi o mestre do King 2, foi quem uma ensinou a ele... normal e o outro acabou morrendo. É normal, faz um o mestre Splinter, mas você viu quem falou isso, né? Uma porradaria normal que alguém acabou morrendo. Foi o Daigo que citou essa frase. Então é uma porradaria normal, do Daigo, cara. É, não é nossa. É o dia a dia nosso, cada dia. Bicho, MMA é um troço extremamente letal se não for feito certo. Mas em todo caso não teve treta. Foi só porradaria, troca de pancada, assim. Exatamente. O cara foi lá, empolgou, deu uma porrada na garganta, vai saber. Ah, mesmo porque o Armor King já tava morrendo. É só lembrar do final dele no 2 que ele cospe sangue no chão. Cospe sangue no chão, exatamente. É verdade. Tira a máscara, tiram o foco da câmera e ele manda uma tuberculose. É, então muita ele... gente se curou já de tuberculose. Mas os japoneses não, eles não acreditam nesse tipo de coisa. Eles têm uma sina com tuberculose. Pois é, gostam muito. Né? Então, até hoje, acho que eles não descobriram que tem cura. SNK então ama. Eu acho que o Kyo Tachibana tá vivo até esse tempo todo, cara. Tá tudo bem. Pode crer. O Kyo Tachibana... Não, mas o Kyo se cura depois do 4. Viu? Ele é o único também. Mas aí tem todo aquele lance dele. Ah, enfim, deixa pra lá. Ao fim do Tekken 3, o Heihachi falhou em capturar o Ogre. Sim. Pra fazer seus experimentos... sexuais. Também. Né? Seus experimentos genéticos e afins. Né? Igualmente, no final do torneio, da terceira edição do torneio, o Jin se transformou em Devil Jin, enfrentou Ogre, enfrentou o Heihachi e sumiu. Enfrentou e aí ficou... o Ogre também, né? Exatamente. E aí ficou evidente que ele tinha lá o gene total, o gene do capeta. E no meio de suas pesquisas, no intervalo entre os torneios, o Heihachi descobriu uma foto de um cadáver parcialmente queimado com restos de asa nas costas. E aí ele ficou evidente pra ele que o Kazuya era aquele cadáver ali, que talvez aquilo não fosse um cadáver. Talvez tivesse só adormecido. Afinal, quem vai pra um vulcão e sai só queimado e não vaporizado, tem algo de esquisito. E aí ele começa a achar que provavelmente o Kazuya ainda está vivo. De fato, com a descoberta da Corporação G, né, no Nepal e no Nebraska, ele descobre que o Kazuya, de fato, de alguma forma, ainda estava vivo, né? Que coisa bonita, do Nebraska ao Nepal. É, aparentemente, aparentemente essa Corporação G reconstruiu o Kazuya, não é, Riggs? Isso. E deixou ele lá em stand-by, até que uma hora ele consegue voltar à tona, voltar à vida, e essa é a motivação do Heihachi. Ele organiza um quarto torneio, e ele oferece como prêmio do torneio a liderança do Zaibatsu. Quem me vencer nesse quarto torneio, toma a porra da empresa pra si. Exatamente pra fazer de isca, pra ver se o filhote morde a isca, e obviamente mordeu. Exatamente, né? Inclusive no 4 nós temos, já foi comentado isso, né? Mas o pessoal reclamou muito desse Tekken 4, né? Não só pelas questões técnicas do jogo, mas também com a progressão da história do jogo e algumas liberdades visuais que o pessoal teve. É, uma delas, você enfrentar o Heihachi com uma roupa... Fralda geriátrica. Eu não queria usar esse termo, mas... Mas é o correto, ele usa uma fralda geriátrica. É o mais próximo do correto, né? Eu não sei se o fato de você enfrentar ele num pseudo-octógono tem alguma coisa a ver com isso, né? De repente uma afronta aí dos japoneses, a crescente onda de MMA que tava rolando no mundo, né? Dos esportes ingleses. Justamente, o Vanderlei Silva é um herói no Japão. Sim. Toda a cultura de MMA que existe hoje só se mantém porque durante alguns anos o Japão, com o Buraido, patrocinou essa galera. É. E a Dream também. É, senão o Dana White não ia ter ninguém pra lutar pra ele hoje em dia, porque o pessoal ia ter procurado outro emprego. Mas de fato, o Heihachi de sungão, de fraldão, é uma instituição do Tekken. Vocês estão reclamando do fraldão? Alguém lembra do Heihachi no final do... Do Lee. O ending do Lee? Do Lee, nossa. Que cara, de sunguinha e gravata borboleta bomba. A amiga minha chegou assim, porra, cara, vem aqui, vem zerar o Tekken, tá foda, eu não consigo. Eu e minha irmã, a gente fica parado numa parte. Foi lá, beleza, né? Tekken 4, joguei pra caralho, vamos. Cheguei, peguei o Lee, jogava bem com o Lee. Foi até o final assim, porra, chega no final, rola aquele constrangimento, né, cara? você olha e fala, é, esse dá é até vontade de cortar o final, né? Esse é o final do personagem que eu escolhi, né? Que brecha. Que coisa bonita. Eles são pai e filho, não é homoafetividade. A amiga do Killerazos olhou pra ele assim, boia, entendi, fala. Entendi. Então ele com ele que você joga, né? Entendi o recado, entendi o recado. É isso que você gosta, né? Compensação, cara. Desculpa interromper, mas o personagem que eu jogo, pô, tem o melhor final. O maluco tem a motivação estilo Ryu de ser o melhor e mais forte lutador. Chega, derrota todo mundo, vira pro... vê uma invasão alienígena e ele fala, bring it on, aliens. Isso não é no 5? Eu acho que isso é no 5. É no 5. É no 5? É no 5, é no 5. É no 5. Então minha cabeça já fez nó na porra toda. É no 5. Mas esse final é, cara. É muito bom, é muito bom. É muito bom esse final, né? No 4 a gente... E são os aliens do Metal Slug, né? Não, cara. São iguaizinhos, cara. São os aliens do Galaga. Talvez. Ah, é verdade. É verdade, eu errei o jogo. Então vamos lá, né? Então no 4 a gente teve a volta do Kazuya, a gente teve aí a questão do Jin ter mudado completamente o gameplay dele, a gente teve aí algumas adições no elenco, né? O Ed volta como personagem secreto, por assim dizer, né? Porque eles enfiaram uma versão com peitos no jogo. Uma versão melhorada. Christian Monteiro. É. Christian Monteiro. Uma versão 2.0 aí, né? Teve o Marduk, né? Que foi aí uma afronta ao King, né? Justamente nesse cenário aí, wrestling MMA, né? O japonês, ele gosta muito de wrestling e passou a gostar de MMA, né? Eles juntaram as duas coisas. Teve aí também o... Combate. O Combate, né? Que... O Combate é a nova versão do Mokujin. É, a versão 2.0 aí do Mokujin. Não dá pra gente falar que é uma versão de ferro, porque existe o Tetsujin... Do Tag, que é esse. Enfim. Teve o personagem do Daigo, Steve Fox. Sim. Exato, né? Teve aí a... Primeiro boxer feito direito no jogo de luta 3D. Não, feito direito não, porque ele foi feito estuprando uma mulher que tava dormindo, mas... Killerazos! Opa! E lapso! Mas eu não menti, eu não proferi em verdades, nem exageros. Não, tô falando de gameplay. Gameplay, ele é o primeiro boxer feito direito, é um boxer sujo bonito. De fato. Isso é uma coisa até engraçada, né? Porque a gente fala de boxer direito e o cara é canhoto. Mas, fora isso, teve aí o Violet, né? Que foi o Lee que... É, casa do Daigo. O cara deu um backflip, é isso, meu? Deu rage quit, cara. Eu não quero ouvir essa piada. Pá! Piada idiota, pô! Ah, vamos lá, vai. Então, vamos lá, né? Teve o Violet que, segundo a história, ele viu que o Kazuya não tinha morrido. E o Lee já é um personagem desde o começo meio ambíguo nas suas intenções, né? Porque. Literalmente. Porque no 2. De unicórnio, não engana ninguém. É, no 2 o Lee toma partido pra um lado, no 4 ele toma partido pro outro, e conforme vai avançando aí a série, ele meio que desenvolve o lado dele, mas até chegar nesse ponto ele fica trocando de lado toda hora. Ou seja, o Lee é o PMDB. Essa porra. É, mais ou menos isso. Tá do lado de quem tá no poder, essa porra. Mais ou menos isso. PMDBista, né? Filho da puta. E aí ele entra no quarto torneio do Bronheiro como o Violet, que, né, é só um swap aí de guarda-roupa, de, né? Óculos escuros, camisa violeta, cabelo escuro, mas quando você vê aquela criatura lutando junto com o Nidor, você sabe quem é, né? Exatamente. Incluindo os golpes novos bacanas dele. É, ele tem alguns golpes bem interessantes mesmo, mas fora isso, a gente tem aí a questão do... Teve a Miharu também, é Miharu Hirano, né? A amiguinha. A amiga da Shiyu, a Miharu. Mas como chama? É roupa alternativa também, se eu não me engano, né? Acho que ela tem final. Ela só aparece como personagem separada mesmo no Tag 2. Não é canônico. Porque a história dela é que ela foi pro torneio pra ajudar a Shiyu a começar um namoro com o Jin Kazama. Boa. Tá tudo errado nessa história, né? E o Raven, Rick? É a história dela, cara. Raven é no 5 só. É. No 5? É, Raven é 5. Wesley Snipes é só no 5. Isso. Pô, eu jurava que eu tinha jogado com ele no PS2. Mas o 5 tem pro PS2. Tem pro PS2. Cara, fica muita coisa coisa, né? Eita, explica muita coisa. Descobriu que, na verdade, ele começou no 5 também, eu joguei. Pois é. Isso é fácil de responder. Quando você enfrentava o King, ele tinha cabelo comprido ou não? King? É. Era um negócio, um negócio complicado que também o pessoal reclamou muito lá no Japão, era isso, né? Você escolheu o King, ele tinha uma roupa já mais mexicana, né? No segundo, na roupa dele. E tinha um meio cabelo. Metro de cabelo saindo por baixo da máscara e todo mundo com aquela cara de que porra é essa? A toalhinha. Muito cabelo. A juba. Nenhum Lion Man jamais teve tanto cabelo, você acredita? Caralho, Lion Man, cara. Quando a pólvora do foguete... Ah, esqueci o resto. É isso, mas é isso aí mesmo. É esse caminho aí. Uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. E... ao final do Tekken 4, papai, filhote e netinho se enfrentam todos contra todos. Aí viram o Mishima Rumble, né? Mishima Rumble. Não tem o Gimpachi também? Gimpachi. O 5 também, é. Mais um que você jogou no 5. Não, era o 4, não é? Ou não? Não. É porque eu lembro do Gimpachi, eu não lembro se era no 4 ou no 5. É no 5, Gimpachi. É no 5, O 4 morreu na fralda geriátrica. Exato. Ah, tá. Chefe do 4 é o Heihachi. O 4 é só um torneio mesmo, um torneiozão. Não tem nada sobrenatural. Exatamente. Tem nada tirando o Devil Jin, né? O Devil Jin já era institucionalizado, né? Devil Jin tá no sangue já. Não é nada de novo. Na verdade, não é no 3 que o Jin já aparece uma asa nele? A primeira asa dele não aparece no 3? Já, inclusive no final dele. Acho que ele já sai as asas e ele sai voando no final. Ele sai voando e não tem um lance numa pena branca que começa a cair e fica preta quando... Não era uma parada dessa no vídeo, no final? Acho que isso é demo. Não é final dele, não. Não, mas é no... mas é só no final. Ele só aparece mesmo como Devil Jin depois. Mas esse lance já da pena branca virar preta já te dá uma indicação que o negócio não tá bom, né? Que a parada vai... Sim. Inclusive, a motivação do 4 é exatamente isso. É, em parte, o retorno do Kazuya e, em parte, o fato de ter despertado o DNA demoníaco no Jin. No Jin. É que o Jin vai despirocar. É, e o Heihachi quer esse DNA exatamente porque ele quer se injetar nisso e virar o Lorde Poderoso da Galáxia. E viver pra sempre, que é o que ele mais quer. Ele não suporta a ideia de ser velho. É. Mas é um negócio meio complexo, né? Porque mesmo ele sendo velho, ele ainda dá um cacete em todo mundo. Pois é, vai ver ele a brocha, né? E os japoneses também não confiam em Viagra. Ele não consegue mais fazer filhos. Tipo isso. E pra isso é importante demais pra ele. É. Prolongar progênio com tanto não, que... Não, é porque ele tem uma motivação, cara. Parece que você não viu o Wolverine imortal. Ele tem uma motivação, ele tem uma supercorporação que quer ganhar mais dinheiro, porra. Ele quer viver pra sempre. Não. A corporação é só pra ele viver bem. O interesse do Heihachi é bater nos outros. Bater nos outros e trepar. Ele parece um bom estilo de vida. Um bom plano. É um bom plano. No fim das contas, o Heihachi consegue levar a prole completa dele, Kazuya e Jin, pro Honmaru, que é uma espécie de base secreta do Zaibatsu, dentro do próprio Zaibatsu. E Jin e Kazuya se enfrentam, Jin vence, né, o que dá trela pra Heihachi provocar o filho, dizendo que ele é uma vergonha pra família. E tudo aquilo que o Antônio Fagundes faz com o Félix na novela agora, só que sem a parte homoafetiva. E já na abertura do 5, a gente vê o desenrolar do final do 4. É que o Jin sai do Honmaru. É, também. Né, o Jin sai do Honmaru, derrota também o Heihachi, sai do Honmaru, levanta as asas, sai voando. E aí tem o ataque dos Jax. E isso já é visto na abertura do 5. Aquele exército de Jax invadem o Honmaru. E aí Heihachi e Kazuya ficam, né, back to back, enfrentam aquela horda de Jax. Até que o Kazuya trai o papai, né? Joga ele pra cima dos robôs, foge, e aí tem a cena cômica da abertura, que é exatamente o Heihachi fazendo um cara de bunda falando: Kazuya! E os robôs explodem. Ele faz aquela cara de fudeu na hora que a cara do Jack abre e tem aquela bomba. É, as bombas explodem, e aí a gente vê o fulano vestido de preto, que julgo eu é o Raven, dizendo o Blade. Que é o Blade, caçador de vampiros, Wesley Snipes, em Expendables 3, dizendo que Heihachi Mishima está morto, né? Qual é a motivação por trás do Raven? O Raven, ele é de uma dessas corporações, ele é um espião industrial, basicamente. Ele rouba segredos industriais e ele é um ninja fodão. Mas ele não pertence à corporação G, ele é... Mata vampiros, na verdade. Parafraseando o Joe Rod, não é japonês, não é ninja. Ele não é japonês, então não é ninja. Ele é só um guerreiro camuflado. Mas o Raven... Três pequenos ninjas, os escuro americanos. O Raven no escuro é invisível. Isso é verdade. Não, porque ele tem cabelo louro. Não tô falando que é porque ele é preto, seus preconceituosos. É porque ele se camufla, porra. Ele não teleporta o caralho. É, sim, ele é. Aliás, inclusive... Será aquela parada roxa, eles usar. Os combos dele no 6 são fodas, cara. Inclusive tem umas tiradas de sarro dele com o Yoshimitsu, né? Que o Yoshimitsu supõe-se que ele é de um clã de ninjas, né? O clã Mandin. E tem existe aí uma, se não me engano, acho que é no 5, né? Quando você chega no quarto estágio, você enfrenta tipo um rival, né? Sim. E quando você tá com o Yoshimitsu, você enfrenta o Raven e vice-versa. E é engraçado quando você tá com o Yoshimitsu e perde do Raven, o Raven tá ensinando o Yoshimitsu a fazer os jutsus com a mão, né? E o Yoshimitsu começa a fazer tudo errado e o Raven vira e tipo, meu, você é ninja mesmo, mano? E tipo, tá, foda-se essa merda e sai fora, né? E o Yoshimitsu fica lá com cara de bunda e aí aparece lá a contagem. Então tem essa questão aí do Raven ser de fato um ninja como nós conhecemos hoje, né? Com teleporte, com kunai, etc, né? E umas coisas aí um pouco fora aí da física newtoniana, né? E no 5 tem essa questão aí de que ele tá observando, né? Ele tá investigando tanto a Corporação G quanto a Mishima Zaibatsu e não fica claro aí a quem que ele responde. Mas conforme o jogo avança, no próprio 6 mesmo, ele aparentemente não tem um lado, né? Ele só tá, por assim dizer, tentando manter a ordem das coisas. Tanto que os personagens que ele tem em volta dele no 6 tem uma mentalidade bem parecida, né? A gente vai chegar nesse ponto aí, mas o Lars, por exemplo, é ajudado pelo Raven ao longo aí daquele modo campanha lá que eles... da jornada de herói dele. Isso. O Lars e a Alyssa. Isso. Então aí no 5 a gente tem esse monte de detalhes que nós já enumeramos, né? Mais 4 personagens novos, o Raven, que é esse Blade, Asuka Kazama, prima do Jin, o Fei, que é um criminoso que entra pra ser rival do Lei no storyline e é um tratado como um assassino perigosíssimo, nível Brian Fury, né? Em termos de potencial assassino, e o Dragunov, a Lily Rochefort tem também. Rochefort e Dragunov, eles são da expansão já. São do Dark Resurrection, mas azar. E o Roger Jr. Roger Jr. Excelente. E o Jack 5 também, tem o Jack 5. É novo. Tudo Jack é novo. É sempre esse. Fato diferente. Né? É. Qual é o da Asuka? Qual é a dela na história? Prima. A Asuka é prima do... Tudo bem, mas e aí? É só isso? É prima gostosa e... Não. Ela tem uma obsessão com manter a paz. E as coisas que o Jin faz... E toda a galera de Tekken faz, provoca um monte de caos pra todo mundo. Então ela quer acabar com isso, batendo no povo. Ah, é o esquema da Alcim, né? Pacifista na porrada. Tá certo. Tá certo. Dragunov, e aí? Comunista... Não, o Dragunov é um mercenário russo contratado pra pagar os Mishimas todos. Qual é aquele estilo de luta dele? É um sambor. Sambor. Ah, é que nem a Blue Mary, né? Só que o dele é o sambor de verdade. Sergei Dragunov. É o sambor que você efetivamente chuta o saco dos outros, né? Samba na cara alheia, com tamanho de São Paulo. Dragunov não era uma sniper? A Dragunov é a marca de um rifle. Cara, tudo que é russo em jogo de videogame ou faz referência à cachaça ou faz referência à arma. Era o meu nome, Hunter and War também. Isso, pode. E todo mundo aceitando de boa. Sabe que eu não sou o maior especialista em bebida alcoólica, né? Do programa. Porque eu acho que quando ele falou cachaça, todo mundo já levou pro lado da bebida alcoólica, né? Vodka. É, faz sentido. Cachaça serve como genericamente álcool. É, cachaça é genérico, álcool. Esse rifle Dragunov, inclusive, tem no Uncharted. Em alguma versão do Uncharted, eu sei que eu lembro que tem. É o rifle do Soldado do Inverno também. Ah, Winter Soldier, Winter Kills. Yeah. E o Fei é, de fato, um assassino mesmo, né? Ele é procurado pelo Lei, acho que o storyline dele basicamente é esse mesmo, né? Ele matou o próprio mestre e usa o conhecimento do Kung Fu dele pra ser um chefe de tríade na China. Feng Wei. Máfia chinesa. Disse. Quando tudo der errado na sua história, ou não der errado, bote máfia chinesa. E a Lili, ela é uma artista marcial que mistura ginástica olímpica com karatê e, bom, ela tem obsessão em derrotar a Asuka porque a família dela não aceita derrotas. Ou seja, ela é a Karen Kanzaki em isso. Tekken. Karen e Sakura, né? Lili e Asuka. E é uma ricaça. É uma ricacinha de Wilson. Não é que ela é ricaça. Ela vem de família rica. O pai dela perdeu tudo. Ela tá tentando ganhar uma grana mesmo, né? Também. E ela não anda... Não é que ela é ricaça, porque ela vem de família rica. Entendi. Mas a família dela tá fudida. Ela perdeu. Ela é tipo uma velha rica. Ela anda com motorista, segurança. Pois é. Porque esses caras são fiéis, cara. Eles acham que a família vai recuperar tudo. Eu acho que na verdade, verdade, deve ser um esquema meio Ike Batista, tipo, ah, perdi tudo, mas ainda sou milionário. Tem então, isso. Eu perder tudo ainda é ser muito melhor que a maioria. Nesse esquema aí. Fato é que o grande background do quinto torneio é o fato de que, misteriosamente, a Mishima Zaibatsu continua andando. Apesar de Heihachi aparentemente ter morrido, do Kazuya ter sumido e do Jin ter ido embora voando. Quem é o filho da puta que está por trás da Zaibatsu? É o patriarca pré-Heihachi, o pai dele. Jin Patimishima, que até então estava selado como o capeta que virou. Demônio na barriga. Demônio na barriga. Quantos anos Jin Pati tem? Mais de 100, com certeza. Não dá pra saber, se ele teve filho com 10 anos, dá pra... Aquele Tekken Resurrection, tá todo mundo novo. O Jin Pati tá sem o demônio na barriga, o Heihachi tá com o cabelo preto. Ele se encaixa onde na história? Não, isso não é Resurrection, não. Isso é Tag 2. Tag 2, é. Não, tipo Street Fighter Alpha. Eu tô jogando ele no PS3. Ah, sim, mas é porque tem skins, tem afins que você consegue... Ah, peraí, você tá jogando aquele Tekken lixão free to play lá? Porra, cara, faço não, você é meu brother. É. Cara, tá de graça aí, cara, vamos jogar. Eu não quero saber. Inclusive, esse jogo, ele é meio diferente, né? Não é um jogo de luta, exatamente. Ele é meio Tekken Force. Você compra movimentos, cara. Eu não comprei nada, compra movesets, cara, não é assim que faz. Puta que pariu. É tudo errado. Tá tudo errado nessa porra. É, como você falou em Tekken Resurrection, eu associei ao Dark Resurrection, porque eu realmente eu peguei esse Tekken Resurrection e nunca o abri. O Gimpachi, ele teve a... Gimpachi, é com Jota, porra. É Gimpachi. O Gimpachi. É porque eu falava o Gimpachi, né? Porque eu... Agora já era, fala pra vocês. Já era. Eu falava Gimpachi porque você vê Bleach Naruto. Opa, Gintama. Então. Fala, é, mas é Gintama mesmo, né, Gintama? É, foda-se, vai, fala aí. Então, aí esse velho maluco escroto aí, então, ele ficou imortal, na verdade, que ele vendeu a alma dele pra um devil, igual o Kazuya fez, e ficou imortal. Ah, só que aí o Heihachi criou, tipo, uma corrente especial maluca que absorvia os poderes dele e aprisionou ele. Aí no 4, quando teve a luta do devil Jin lá com o devil Kazuya, o Kazuya e o Jin, acabou quebrando essa corrente e libertou ele. Aí é por isso que ele aparece, aí como ele acha que o Heihachi tá morto, ele domina a porta. O Tekken 5 tirou a mecânica de paredes do Tekken 4, né? É, ou manteve parcialmente, já não tem mais aquela coisa de bater na parede não, toda não hora. Não era tão assim, frequente, né? Um tipo, híbrido, né? Tem algumas paredes, mas existe, não é... Existe, mas inclusive, se eu não me engano, tem aquela coisa de tipo, tem cenário, eu acho que quebra até a parede, você vai pra um outro cenário mais aberto. O 6 tem muito mais disso, inclusive, mas o 5, se não me engano, já tinha mesmo, já tinha alguns cenários assim. Ainda tem parede, né, mas não ficou aquela coisa absurda do 4, que era tudo octógono. Todos os cenários eram um octógono. Tinha parede, potencial, né? Parede nitidamente mesmo. Todos os cenários eram local fechado. É. Tekken 5 já foi melhor recebido, né? Pela comunidade de fãs. Sim. Já corrigiu lá tudo aquilo que o Tekken 4 tentou, e sempre tem que dar o mérito de pelo menos tentar, mas não deu certo. Tekken 5 foi lá, recuperou um pouco da dignidade. Da dignidade e retomou o caminho para a série. E a versão caseira do Tekken 5 ainda tem uma coisa que até hoje eu sinto falta de jogar, que é aquele modo Devil May Cry do Jin. É, o Devil Within. É, que até isso tem o nome. É, o Tekken 5 é de 2004 pra fliperamas e ele chegou ao PlayStation 2 em 2005. E ele ainda tinha o mérito de ter todos os Tekkens até então, menos o 4 dentro dele. Exatamente, isso. Ele vem com Tekken 1, 2 e 3 embarcado no... Como é que você libera? Não libera, tá aberto desde o começo. Já tá aberto. Versão em disco apenas. É. A versão... Você provavelmente tem a versão PSN que foi dada de graça aí. Não, pior que não. Então se fudeu. Pagou e não ganhou. Pagou de trouxa. Mas não se preocupa. Todos nós fizemos isso uma vez na vida. Pagar de trouxa. 3 anos depois, Tekken 6. Não, peraí. Eu vou fazer aqui um parênteses sobre o Tekken 5. Tem nada a ver com o jogo em si, mas uma história particular minha. Nessa época do Tekken 5, eu tava... Tekken 4, Tekken 5. Era a época que eu tava firme e forte no meu grupo de RPG, né? Um jogo de Comandante Cobra com o Nijni Ligo, que a gente começou... O que você jogava? Mutantes, Malfeitores? A gente jogou um jogo... Era um sistema tipo Storyteller, só que modificado, onde todos eram meio dragões, eram humanos com sangue draconiano nas veias, e cada cor de escama draconiana era ligado a um elemento. E nessa época a gente pegava, lógico, ninguém na época sabia desenhar muito bem, a gente escolhia uma aparência de um jogo, alguma coisa assim, e falava, falava, cara, isso aqui é o meu personagem, e fazia uma história alternativa usando a aparência de um personagem existente. E nessa época, por incrível que pareça, uma coincidência absurda, e eu falei que a Namco, na época, tava lendo lá meus pensamentos, é que eu cheguei e peguei meu personagem era a aparência de Inkazama, dizendo que na época que a gente começou o jogo, tava na entre 3 e 4 o Tekken, e eu fiz um personagem que era da escama branca, que era ligado ao ar, e várias coincidências aconteceram no mundo Tekken que já batiam coisas que eu tinha feito com o personagem. Por exemplo, a luva que eu usava eram luvas brancas com um símbolo muito parecido com o símbolo que veio a ser no Tekken 5. Eu tinha decidido que minhas calças eram igual as calças do Jin, só que não eram vermelhas, as chamas eram brancas. Salomão Grande quer calças também. E, calça. Por acaso, meu personagem, durante o decorrer do jogo, foi... isso não era tanto coincidência, que já existia isso no Tekken. Ele descambou, vendeu a própria alma e passou a ter, além do sangue draconiano, do sangue demoníaco. Só que toda a descrição e tudo que eu tinha desenvolvido junto com o mestre, com o meu personagem, as asas de anjo negro, os chifres, os olhos, as tatuagens no peito, as correntes, tudo. Quando saiu o Tekken 5 e começou a aparecer o primeiro vídeo, eu falei, cara, Big Brother, estão me assistindo, roubando minha ideia. Você quer processar Namco. Porra, cara, eu sei que assim, foi uma coisa que me marcou muito. Eu nunca vou esquecer porque, cara, a sintonia perfeita do meu personagem com a Mestre Namco. Mestre Splinter, a gente já tava na faculdade na época dessa sessão aí que você tá falando? Cara, não me recordo do timing. Exato. Olha, eu vou te falar que se a gente já tivesse na faculdade, você ia lembrar de estar fazendo cálculo e sofrendo com cálculo e física, que a gente sofreu muito naquele primeiro ano. O Tekken 4 é do nosso primeiro ano de faculdade. Então, acho que você que copiou a Namco, ele sabe. Tava na faculdade? Então a Namco te copiou, filhos da puta, japoneses malditos, vou comer o cu de vocês com nossos advogados. Isso aí. Eu não sei se... Depois a gente volta a falar desse assunto no próximo podcast sobre RPG, mas foi, cara, a experiência mais sobrenatural que eu tive. Quem foi o mestre dessa aventura aí? Comandante Cobra. Comandante Cobra Chokes. Desenho da galera. Demorou... Esse foi um jogo que a gente teve anos, cara. Teve anos conduzindo esse jogo. Por isso que o personagem conseguiu modificar tanto e eu sobrevivi do Tekken 3 até o Tekken 5, Tekken 6 com o mesmo personagem. Ah, entendi. Então ele já vinha de antes, essa sessão já vinha de antes do... É, exatamente, cara. Tekken. Mas então, é lindo quando isso acontece, cara. Eu me recomendo. Muito foi light. O Raven que veio copiar tuas ideias aí e passou, gente, tem um garoto lá no Rio tendo umas ideias, joga aí nesse Tekken aí, maluco. Aí jogaram. É, mas foi sobrenatural demais. Quando eu vi a luzinha com o tornado e meu personagem manipulando o arco, uma luva exatamente igual desenhada no caderno, eu falei, cara, então é minha mente, esquece. Roubaram teu caderno. Show de Truman, tão olhando, então. Show da vida. Tô no Big Brother. O show de Truman, o show da vida. Três anos depois de Tekken 5, Tekken 6 é lançado para os fliperamas, e dessa vez um gap considerável até a versão consoles, e aí eu lembro que de fato, levou 2 anos para ser lançado entre os fliperamas e os consoles e vários jogos de luta passaram por esse processo aí, Street Fighter 4, e King of Fighters 13, essa geração já próxima de 2010 aí, os jogos de luta passaram por esse fenômeno mesmo, de demorar 1-2 anos entre o fliperama e o console e várias edições, né, foi um fenômeno de o cara lançar o jogo e ver qual é, né? Lança aí pra comunidade pra eles rebalancearem o jogo e depois a gente faz uma versão caseira jamais definitiva, né? Jamais fechadinha. Tanto que o Bloodline Rebellion também saiu aí no meio do caminho e só ficou pra arcade mesmo, né? A versão caseira é sempre chamada Tekken 6. No Tekken 6 a gente tem a adição de mais personagens. Chegou a 40, se não me engano. Acho que Tekken 6 tem 40 personagens na versão final, com a adição do Miguel, o Bob, a Zafina e Liu e Lars. Tem mais algum? São 6. A robozinha louca lá. Alissa. Azazel, que é o chefe. Azazel é boss, né? Azazel é chefão. Então são 6 personagens jogáveis. O robozão estranho lá também. É Nancy, né? Nancy, M e alguma coisa. Que é controlado. Já conseguiu derrotar a Nancy? Sim, tem um troféu pra isso. Tem um troféu, né? Tipo, eu achava extremamente difícil lá. Mas é irritante. Com o Miguel, inclusive, é muito fácil. fácil, né? Sim, ombrada, moca dupla e juggling infinito. Você tá ligado que você tem um unblockable que é muito mais efetivo. Tem nessa... o encaradão, né? É, tem o golpe... Sim, que mata. Golpe LOL, né? O LOL punch. Mas aí... É pra frente e três chutes, sei lá. Não, assim. Que três chutes, porra? Três chutes. Três chutes. Pra frente e três chutes. Pra frente os dois chutes. Aí ele três vai, chutes foi forte, cara. Vai jogar os três pés de Miguel. Vai jogar o Street Fighter, porra. É pra frente os dois, cara, chutes. Aí ele começa a andar na direção do inimigo. O terceiro não é pé não, cara. Opa! Opa! É o tuberculose. Enfim. Tem aí a paulada de personagem, tem aí um boss final novo, tem aí uma outra guinada à história, né? A Zafina, ela cai de paraquedas na história com a profecia de que quando as, né, as duas estrelas se chocarem, né? Com a o estrela Devildinho, do norte e a estrela do sul. É, opa. O Devil Jin, o Devil Kazuya, né? Eles vão lá tirar um braço de ferro e aí o Azazel surge, né? Lá no templo escondido no meio do deserto, né? Tem aí a adição do Lars e da Lisa. Se eu não me engano, eles surgiram com o update do arcade, né? É, Bloodline, que até então nada também. E aí a gente dá uma nova guinada na história, né? Porque o Lars, ele é um filho bastardo aí do Rei Hatt, né? Em suas andanças pela Suécia. E... Ah, o Rei Hatt, então, é tipo o Mitsumasa Kido, né? Caraca, eu ia falar isso agora! Nossa senhora! Eu ia mandar isso agora! Só tava esperando ele terminar de falar pra dizer isso. Já era, perdeu a oportunidade. Aí a gente chega no... O Lars, ele tem a terrível notícia de que ele faz parte da família Mishima. Curiosamente, ele já era um membro da Tekken Force a essa altura, né? E conforme a história avança, ele encontra lá o que a gente pode chamar de Alisa, né? Que é um androide que o Boskonovich fez a imagem da filha dele, que morreu anteriormente. O Miguel, que entra na história também por mera vingança, né? Que é o Kazuya comanda um ataque que mata a família dele. Mata o irmão, na verdade. Quase certeza que foi o Jin, não o Kazuya. Foi o Jin. É durante um casamento, né, que morre a galera. O casamento da irmã do Miguel. O Jin é o Cavaleiro Roso, é o nome dele? Cavaleiro Vermelho. Eu não vou corrigir vocês, mas enfim. Não, é melhor não. Deixa ele ver que é roxo. Rojo. Rojo. Rojo. Olha só. O Jin comanda um ataque, um bombardeio. A Tekken Force executa esse bombardeio. Por quê? Tem motivo? Não ficou claro o motivo, né? Pro Miguel poder ter história pra entrar. Só se for, né? Aliás, se for por conta da declaração de guerra ao mundo que ele fez. Ele entrou em guerra com todo mundo, a Corporação G começou a bater de frente com ele, e o Jin simplesmente declarou que a Mishima Zaibatsu é apatriada agora, e ela vai se tornar a pátria única. Então eles começaram a atacar todo mundo, sem mais, sem menos. Então o que o Kazuya fez do Tekken 1 pro 2, né, que foi elevar o nível de imoralidade da Mishima Zaibatsu, o Jin novamente elevou a terceira potência, o potencial de maldade da empresa, né? Então, além disso. O que só evidencia que, na verdade, o Rei Hatt é um cara de bom coração. Ele só queria alguém forte pra lutar. Não tinha a mínima necessidade de nada disso aí. Não declarou guerra a ninguém. O cara só organizava torneios de MMA. Ele é o Dana White que luta. Não, na real, ele é o. Como é que é o nome do cara? Royce Gracie. O Royce Gracie, exatamente. Ou um Donald Trump misturado com o Royce Gracie, né? Ou com o Ike Batista, por aí. Ele queria provar que a arte dele era a melhor arte de todas. Isso, e é vai isso. Derrotar todos os dojins, né? E ele tem uma família, né? É a família. É o Gracie Zaibatsu. Olha o Gracie, olha o Gracie. É o G, né, cara? Então, pois é. Aí, ó. Boa. Não, vocês também estão entendendo mal o Jin. Apesar de que ele tá fazendo de um jeito errado o que ele quer. Porque por conta do gene maligno, ele sabe que nunca vai ter paz. Então, pra que ele declarou guerra ao mundo? Ele quer que alguém mate ele. Isso. Aí ele vê que isso não vai acontecer e prefere procurar um jeito de morrer na mão do Azazel, o capitão profeciado. O lance do Jin é uma tentativa de suicídio. Exatamente. É tão normal. E pro azar dele não deu muito certo, né? Porque ele acaba matando o bicho. Então o plano dele também não deu muito certo. E aí, mas Mas a peça central mesmo no Tekken 6, quando chegou nos consoles, né, e nos arcades aqui do ocidente, foi o Lars, né, que é o meio-irmão do Kazuya, ele é o meio-tio do Jin, e caiu de paraquedas nessa treta que já tá rolando aí há praticamente 20 anos. E nessa brincadeira, né, ele começa a passear com a Lisa, né, e descobrir o passado dele, e tentar dar um jeito nas coisas, né. A Zafina mesmo, ela acredita piamente que o Lars vai salvar o mundo, né? Tanto que ela ajuda ele por baixo dos panos, o Raven também. Acho que ela só simplesmente achou aquele corte de cabelo dele maravilhoso. É, então, ele é um... engraçado, né? Porque como ele é meio Mishima, o cabelo dele só é meio pra cima, Mishima, né? É meio Mishima só. Né? Eu fico me perguntando se ele vai ficar meio calvo também. Pois é. Mas, inclusive, se eu não me engano, acho que tem um ending aí que eles tiram um sarro com isso, não tem? Não tenho quase certeza que sim. Eu acho que eu cheguei a ver um negócio desse que tá, acho que tá o tal Jin, tá, acho que tá um, mostra um cara vendo num computador, né, o Jin Patti calvo, né, o Heihachi calvo, mostra um Kazuya normal, mas depois um Kazuya calvo, né, aí o cara olha pra foto do Lars e aí depois aparece o Lars tipo no helicóptero assim, e ele vê que caiu um fio de cabelo no ombro dele, ele tira, pega o fio de cabelo, fica olhando e depois ignora. Então grandes chances aí de que a família Mishima, além de ter genes estranhos, tem genes muito ruins a nível capilar. Uma observação do Lars é que não tem nada a ver com o Tekken, mas ele fez uma participação num jogo Naruto. De Naruto. Sim, sim, com sim. Com penteado ainda pior. A roupa dele foi desenhada pelo Blue Kishimoto. Isso. Ele fez uma participação no Naruto Ultimate Storm 2. Dois. No cara, dois. Eu sempre achei ele meio Narutinho, nunca tinha entendido por quê. Ele tem uns golpes meio estranhos, né? Ele tem uns golpes que ele dá umas corridas meio estranhas. Umas piruetas meio loucas. Os golpes dele não fazem muito a temática que o Tekken vinha tendo até então, né? Mas fora isso, né? Tem já episódios... que vocês levantaram essa bola, teve outras participações de Tekken em outros jogos. Em outros jogos, teve o Heihachi. O Pinta em algum Soul Calibur. E o Yoshimitsu é parte da série desde Soul Calibur 1. O Yoshimitsu tem todos os Soul Calibur, o Heihachi tá no Soul Calibur 5 pra PlayStation. Isso. Não teve uma participação no King of Fighters Maximum Impact? Não, cara. Não, mas eles fizeram uma coisa ainda mais bizarra. Pouca gente deve ter jogado isso, mas tem um jogo de tênis da Anna Kournikova que aparece, o Heihachi. Meu Deus do céu. Caralho! Se vocês derem um Ctrl T muito louco aí... Smash Car Tennis o nome desse Exatamente. Desse, eu lembro que um camarada meu me falou isso, eu falei, mano, você cheirou do potinho errado, cara. E eu desacreditei completamente, aí um dia eu fui na casa dele, ele, mano, ó, te mostro. Ele me mostrou e eu fiquei olhando pra caixinha do jogo. Eu fiquei olhando pra caixinha do jogo e fiquei pensando, velho, isso com certeza é uma versão de posto de um jogo de tênis qualquer, cara. Não é tem o Heihachi e tem a Cassandra nesse jogo também. Putz. Isso é perfeito, né? Porque se tivesse um Tekken em tênis, eu jogaria com certeza. Inclusive, se tivesse Power Up, seria melhor ainda. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Bem verdade, né? Falando em Power Up, se não me engano, no 6, não me lembro se no 5 já tinha isso, mas no 6 tem a questão lá do Rage Mode, né? Você fica com pouca vida, seu bonequinho brilha vermelho e você dá muito mais dano. Inclusive tem uns combos de 100% aí que geraram uma série de rebalanceamentos no jogo. Falando em balanceamento, você tocou exatamente no aspecto que eu queria falar. Vamos considerar Tekken 6, que é o jogo definitivo, que inclusive eu acho que pra console ele ficou um pouco pesado em termos gráficos. Eu acho até que a versão de PSP responde um pouco melhor aos comandos, mas enfim, deixando isso pra lá pouco. Tekken 6 tem um balanceamento médio, forte, fraco em relação a outros jogos de luta, porque eu não vejo em vídeos de campeonatos e afins aquela patotinha de 3, 4, 5 personagens que são sempre os escolhidos por todo mundo. Claro, tem uma percepção de que o Bob talvez seja um personagem melhor do que a maioria e que a Zafina é uma porcaria. Há controvérsias, né? O Tekken, ele é um jogo que, felizmente, a gente tem um elenco enorme aí à disposição e isso dá muitas possibilidades pro jogador, né? Você consegue, mesmo com personagens com menos recursos do que outros, pela própria mecânica do jogo, você, aspas, né? Você consegue tirar leite de pedra sem grande esforço, fecha aspas, né? Então, a Zafina, mesmo ela sendo um personagem que o pessoal ainda não acostumou, né? É que tá, né? Não é que ela tem fraquezas, mas é que o pessoal não sabe utilizar os pontos fortes dela. Por ela exemplo, é voo do cara, não ela, dá pra ela tem três stances de batalha, né? E em duas dessas stances, metade da move list dela é feita de golpes evasivos. São golpes de são comandos em que você se movimenta com o personagem. E o pessoal, não sei se eles nunca se atentaram a isso, mas tipo, a hitbox dela é uma das menores na história dos jogos de luta. Ela é toda curvada também. Cara, é muito difícil acertar um personagem que sabe usar a Zafina. É por isso que eu digo, ela é um golpe. Ela tem uma chance que ela literalmente fica grudada no chão. Sim. Uns golpes low que não acertam ela. É um negócio impressionante, né? E também a gente, né, tocou aí na questão do Bob, né? O praticamente o Power Ranger Big Mac, né? É, o Go Ranger gordinho. Que ele não me lembro mais quem veio primeiro, né? Se foi o Bob ou se foi o outro gordinho lá do Street 4. O Rufus veio primeiro. Então, né? Ele veio nessa mesma... Na verdade, não. Aqui, porque o Street Fighter 4 é de 2008 e o Tekken 6 é de 2007. Então, o Bob vem primeiro. Então, não, cara. Esse é um negócio que dá discussão pra outra noite, inclusive. Mas, né? A gente aí vai ter que entrar no mérito da proximidade dos brainstorms entre a equipe do Harada e do Ono, né? Que apesar das duas franquias andarem por caminhos completamente diferentes, eles já são camaradas de longa data. Eles só não publicavam isso pra cima e pra baixo. Pois é. Mas o Bob, né, vem naquela coisa de nunca julgue o livro pela capa, né? Um personagem gordo que é rápido pra caramba pro tamanho dele. Tem golpes muito fortes, tem combos sólidos, tem uma variedade de mix-ups impressionante, de high low, é uma pirueta de satanás. Então, tipo, é um personagem bem completo e rápido, né? Um personagem que a gente pode chamar de desbalanceado, porque ele é um personagem que você não faz esforço pra jogar bem com ele. Enquanto você tem outros personagens que são muito mais técnicos, né? Tipo, você dificilmente vai ver um cara jogar bem de lei, da mesma forma que você vê um cara de Bob jogando. Literalmente então, de Bob. Fora isso, a gente também tem a Léo, né, que é uma mulher, né, já foi oficialmente... É uma mulher? Já apareceu de biquíni já, então... É, oficialmente... Pode ser um homem muito excêntrico, mas acho que é uma mulher. É, a princípio existia essa questão do ou não é, isso foi proposital, tá, a Namco fez isso propositalmente, eles queriam fazer um personagem que os players gostassem independente do gênero do personagem. Ah, mas eu acho que o que ela acabou acertando foi fazendo um personagem de Final Fantasy. Não, cara, o Rock Howard. Não, cara, o personagem então, de Final Fantasy. Aí, não, Rock Howard. Eles resolveram bater o martelo, não, é uma mulher, ponto final, apesar de não ter atributos característicos de mulher tão aparentes, né, se você comparar com as outras mulheres da série, fica difícil você definir a Léo como uma mulher, mas também é um negócio meio complicado, porque a Léo é um personagem que tem uma hitbox enorme, tá? Bajiquan, né, cara? Ela é muito rígido. Os combos são um pouco mais elaborados, mas eles não são tão fortes, né? Então é um personagem um pouco mais complicado de jogar, você tem que ter um pouco mais de esforço pra causar dano. Não é que nem, por exemplo, o Kazuya. Kazuya, você dá 3 golpes, foi metade da life, né? A Léo, você faz 4, 5, 6, 7, 8 hits pra tirar a mesma coisa. Então, a questão do balanceamento no Tekken é um assunto muito delicado, porque põe em questão o balanceamento em geral dos jogos de luta, né? O que é o balanceamento ideal? É você ter muito recurso? É você ter muita opção? Não necessariamente são a mesma coisa, né? Que nem no Tekken você tem um elenco enorme e cada personagem tem seus recursos, mas por outro lado você tem no Street Fighter em que você tem menos personagens e uma quantidade de recursos muito maior. Tem cancel, tem focus, tem... uma série de recursos técnicos que está disponível para todo mundo. Já no Tekken, não. No Tekken você tem menos recursos globais, por assim dizer, e cada personagem tem os seus próprios recursos. Tekken é um jogo de micro recursos, e Street Fighter e Mortal Kombat, por exemplo, The King of Fighters, são jogos de macro recursos. Tekken mal tem salto, por exemplo. Então, são poucos personagens têm um foco no jogo aéreo, né? É estranho, cara, você ter golpe aéreo, mas não ter pulo direito. Mas, por exemplo, no Street Fighter você tem a questão do pulo de 3,5 metros, né? E você tem personagens que são extremamente focados em jogo aéreo. Vega. Né? Você tem o Guy. Vega, você tem... Exato, né? Você tem, inclusive, todo mundo praticamente tem um antiaéreo. Existe a máxima, né? Pulou horrores, né? E no Tekken não tem isso, né? Você tem poucos personagens que têm ataques aéreos, né? Você tem o Devil Jin, que tem uns raios, você teve o True Ogre, que tinha aquela baforada, você tinha o Devil e a Angel, que também tinha um raio no ar, você tem um que outro golpe que você tem que pular pra preparar, né? Que nem o Power Bomb do King. Somersault, pô. Somersault também, né? Não, o Somersault é mais anti-aéreo. Mas não deixa de ser um golpe que você pula, né? Parecido com uma cambalhota que o Paul Finis dá também, que acaba pegando o hitbox, aí o cara pulando pega também, meio... Isso. Inclusive, esse somersault do Paul é um joke move, né? Que ele dá o somersault e não completa. E cai. Ele cai, inclusive toma dano. Só que normalmente quando acerta, tira uma vida meia monstra, né? Meio desproporcional o golpe. Não é que nem o joke move do Kazuya, né? Que você bota o óculos nele lá, ele tira o óculos e solta um raio do Devil, mas é um raio que tira um jab, né? Dá uns 13, 15 de dano, se não me engano. O do Paul já não. Você faz acertar, tipo, tira uns 70 quase. É muita coisa. E no 6 aí ficou a questão, né? Estagnou um pouco, né? A série, né? Parou de se falar em desenvolver um novo jogo pra série. Não se falou num 7 até agora. Na verdade, o Harada, ele deu um migué lá, indicando que talvez ano que vem, 2014... Quem sabe, né? Tekken 7, mas aí teria que começar a desenvolver, porque não começaram. Lançaram o Tag 2 há pouco tempo, o Tag 2 tem um ano agora, e também é só uma colagem ali do que teve entre o 4 e o 6, nada de muito diferente. Tem a Julia vestida de... A Jaycee, né? A Julia fazendo a estreia dela no wrestling profissional. É a Rainbow Mika rosa do Tekken, fazendo par com o Armor King. Isso. Mas não tem... E a menina, a amiga da Xiaoyu, ganha um skin de fato, mas não tem nada de muito diferente. Tem o Bob Magrelo. Tem o Slim Bob. Tem o Mordomo da... Tem o Mordomo da Lili. E tem o Forest Law de volta. Forest Law. O Rei Hat novo, né? O storyline tá se passando, não é canônico, mas tá nessa saga do Rei Hat em obter de novo a juventude, né? Até porque eles tinham que se posicionar em relação à morte do dublador original do Rei Hat. Exato. Que é o que sempre acontece, né? Morreu, morre, troca. O dublador muda o personagem completamente. O Daisuke Gori apareceu falecido, supostamente suicidou-se. Foi suicídio, ele deixou nota. Ele deixou uma carta. Foi numa floresta, né? Não. Ele deixou uma carta, suicidou com 52 facadas nas costas. Não, ele foi encontrado numa praça, num lugar assim mais urbano de madrugada, acharam uma notinha no bolso dele, que ele tava ficando cego, então ele não ia poder mais trabalhar, ele ficou meio bolado e cortou os pulsos. Resolveu o problema. Ele é dublador, não ia poder mais trabalhar porque ele ficou cego? Não entendi. Ele não ia poder ler os textos, cara. Ele não ia conseguir ler o script. Porra, dá pra arrumar um jeito, cara, não é assim? Até dá, mas sei lá. O cara é velho. Não. O japonês tem essa... Ele pode ter bolado, que ter ficado bolado, que não ia conseguir mais ver mulher pelada. Beleza? Caralho, irmão. Aleijadinho não tinha braço pra fazer escultura, porra. Não, tinha dedo, era diferente. Mão ele tinha. Enfim, né? Então vamos aguardar e saber se ano que vem teremos um novo Tekken. Eu faço votos fortes pra que sim. Inclusive pra que comece a movimentar também pro Tekken versus Street Fighter, porque a minha fé agora tá depositada nessa Na Nanão. Vai que é só... Agora a versão Nanko, né? Pois é. Agora é deixar o Harada tomar conta. E a Nanko não costuma errar com jogos de luta. A Capcom já cometeu alguns deslizes. Então vamos saber. Né? Mesmo o Tekken 4, que pode ser o erro da Nanko, jogo não é lá um fracasso, nenhum, né? Nada pra desesperar ninguém. Então vamos esperar e ver o que acontece. É, particularmente eu acho que vai ser uma transição meio complicada pra Namco, né? Porque pelo menos na questão do Street Fighter vs Tekken, claramente os personagens da Namco foram adaptados ao sistema da Capcom. Inclusive na forma como lidar com projéteis, né? Os jogos da Capcom são bem focados na questão dos projéteis e os da Namco já não. Agora, o maior medo do público em geral é você ter um Tekken versus Street Fighter X Plus Alpha 2. Acho que isso não chega. Foi o mais próximo aí que o Street Fighter chegou a nível de luta 3D, que a Namco já domina desde sempre, praticamente, né? Eu acho que o mais provável é que eles cortem a coisa do projeto ou que o transformem numa política mais The King of Fighters pós-96, né? Que tá ali na mãozinha da galera, Power Wave vai até a... Metade, né? Metade, acabou. Né? Cada Hadouken é um Hadouken de Sakura. Né? Morre ele depois de um tempo. É uma questão já um pouco mais complicada, né? Eu já imagino piada interna com o Dan desse jeito. Vixi. É, o Dan... Não só isso, né? O Dan já é uma piada interna por si só, né? Dentro da indústria dos jogos. É, mas o Dan é tipo o Train Mode falando, agora todo mundo tá fudido igual eu, olha lá. Não chega longe não, olha lá. Vamos esperar pra ver o que acontece nessa festinha. Acho que pra ver, né? Nos próximos 2 anos teremos uma definição sobre isso. O Street Fighter vs Tekken não vingou como se esperava, por muito mérito inverso da Capcom, que se esforçou bastante. Então, agora tá com a Namco. Eu particularmente eu acho que o elenco do Street Fighter tem muito mais a ganhar dentro da engine de luta da Namco do que o que aconteceu no Street Fighter vs Tekken. Que os personagens de Tekken ficaram completamente prejudicados. São todos mid-tiers e low-tiers, tirando o Rave. Pelo menos, pegando aqui agora um jogo, um jogo bem específico, que é o 2x2, né? Que foi a grande... Acho que é a única coisa que salva do jogo. Isso rende muita diversão pra pessoa jogando ela 2 contra 2. O Devil Jin é um puta personagem pra esse modo de jogo. Por quê? Você bota um outro personagem que literalmente estanca os outros dois. Devil Jin? É o Jin, né? O Jin com lasers. O Jin com lasers. Ele é só Jin, cara. Ele só transforma em Devil Jin pra dar especial. Ele pega o Devil Jin e dá o laser. É só isso. Dá o laser, exatamente. O que eu queria dizer? Você pega um personagem mais parrudo, grande, pra ser seu tanque, né? Ficar na frente dos outros adversários. Cara, e você consegue literalmente acabar com o jogo 2x2 usando o especial Devil Jin, né? Que dá uma cacetada usando os dois na tela toda. Resumindo, a única coisa do Tekken que se salva num jogo do Street Fighter é projétil. Tá certo. Ou seja, é o que tem de Street Fighter do Tekken, né? Exatamente. A tática do Matt Splinter, um tanque e um AP Carry. Pronto. Moba. Vamos mobar no jogo de luta. É um tanque e um AP Carry, vamos lá. Pô, funciona que é uma beleza, você não tem noção. Independente se o AP Carry for um Zangief, alguém que agarra os caras e começa a fazer a dar trabalho realmente lá na frente, não é só um cara que apanha. Porra, aí a parada fica bonita demais de ver. Eu acho que por ser um jogador de King, eu tenho muita esperança de que o Zangief se torne uma potência, sem piadas com a Rússia, claro, no próximo jogo. Justamente pela questão de que ele vai entrar nos moldes Namco, né? E pela experiência que Namco teve. Eu acho que ele vai ser muito lento pra você ver. Eu acho que não, cara, porque o problema maior do Street Fighter vs Tekken é que quase todo mundo do Street Fighter tinha projétil, os poucos personagens que não tinham, tinham comandos Gatling, né? Você fazia 2, 3 comandos, já saía uma coisa muito apelona. E o pessoal do Tekken não. Já o inverso, né? Quando for o Tekken vs Street Fighter, a maioria dos personagens do Street Fighter vão ganhar golpes de sidestep, vão ganhar awakening moves, vão ganhar uma série de coisas da mecânica do Tekken. Então, eu acho que vai ter muito mais acrescentado que o que o pessoal esperava, né? Que seria um Tekken vs projéteis, né? Agora acho que vai ficar todo mundo igualado no mesmo nível, por assim dizer. E eu só tenho uma última declaração a fazer acerca desse Tekken vs Street Fighter, que é, já que no Tag 2 a Julia virou o wrestler e a JC, o Tekken vs Street Fighter tem que manter a JC, tem que colocar de novo a Rainbow Bica. Justíssimo. Justíssimo. É, eu quero peitos e bundas. É disso que o mundo precisa para ser feliz. Dead or Alive manda lembranças. É, inclusive pode ser um Dead or Alive também no meio. Ninguém reclama, todos gostam. É, enfim, o onanismo é o que domina. É, eu devo Dead or Alive ao retorno de Ninja Gaiden. Então, todo Dead or Alive que sai, eu compro. Chega! Maior podcast da história, eu gostei de jogos, 150 em foda-se, sobre Tekken, quase 3 horas de gravação, eu tô com os tímpanos estourados aqui, mas acho que passamos muito bem por todos os pontos principais de jogabilidade, história, desenvolvimento e evolução dessa série, que é, ainda hoje, uma das grandes séries de jogos de luta. Participar a melhor da série 3D. Ainda digo mais, o podcast tem potencial infinito pra se você, na preguiça máxima, quiser dividir e ficar com a segunda parte na manga. Eu acho válido. Ainda mais em tempos de vacas magras. Pois é, não, mas esse episódio é pra meio de outubro já, então estamos tranquilos. Estamos bem. No momento, né? Já sabemos o dia de amanhã. Mestre Splinter! Sabe há quanto tempo você não participava de um episódio? Não. Quando esse episódio sair, ele será o 150 e pouquinho, vai ter umas 20 semanas, uns 20 episódios. Então tivemos aí uma extensa campanha Volta Mestre Splinter, hashtag Volta Mestre Splinter. É, na verdade, eu acho que você chegou a aparecer uma vez, eu devo estar falando merda, mas enfim, finge que não. Jogos da Disney. É verdade. Então tem tempo de um jeito. Foi o 130 e pouquinho esse aí. Você participou de um Disco Ninja logo depois disso aí. 135. Foi. Então tem quase 6 meses. Eu queria que você dissesse qual é o e-mail do Baixo Frente Soco e mandasse um efusivo abraço a todos os seus fãs que durante esses 6 meses aguardaram calorosamente o seu retorno, que enfim se concretiza agora. Bom, eu quero. Vou fazer o inverso. Primeiro vou agradecer meus fãs, depois eu vou falar o e-mail, porque eu sou do contra. Tudo bem, não, faz o correto, inclusive. Então eu vou, agradeço muito pelas pessoas que mandaram suas cartas, mandaram os seus e-mails e sinais de fumaça, vieram na minha casa, me chamaram pra tomar um chope, subornaram. Eu até pensei em botar uma gravação hoje no meu lugar, falando, respondendo coisas aleatórias pra poder, o pessoal não sentir toda a saudade, mas acabou que consegui participar, tá sendo difícil, momento complicado, não tenho um problema em estilo Ninja do Inimigo, mas tenho ainda uma casa pra... Sim, isso é importante. Pra conquistar, que ainda está em pendências de inquilino, de ação de despejo, e por enquanto ainda estou na casa da minha digníssima sogra, e isso me limita muito quanto a gravações. Mas estou aqui, estou feliz de estar participando, agradeço demais a todos os convidados, e tem convidados aqui que já são mais da equipe do que eu, então... então não estou falando isso de com mágoa no coração, agradeço que as pessoas estão tocando esse projeto. Mas Splinter, é aquela máxima do futebol, não basta ter time, tem que ter elenco. Tem que ter elenco, cara. Quando um se confunde, e aí, faz o quê? Faz o quê? Chora? Exatamente. Vende o Vitinho e não compra ninguém? Tem que ter elenco. E fico feliz, cara, que todo mundo sabe que eu sou um retro gamer assumido, costumo lembrar muito mais os jogos que eu joguei no passado e às vezes rejogar do que estar mais antenado nas novidades, então eu acho muito bom quando tem um podcast como esse, que tem realmente, cara, é um jogo foda, um jogo, uma série foda, jogos fodas e, enfim, é mais legal do que a gente tem feito vários programas que eu não posso participar, infelizmente, porque eu não tenho tempo para jogar os jogos. Jogos, e o e-mail? E-mail, gastrojogos@baixofrentesoco.com. Sua eternidade, você também, que... Eu. Você tava aí um dia desse aí, no de, sei lá, um programa. Ah, tô sempre aí, pô, entendeu? É. E aí, como é que tá esse? Já se formou? E aí? Tá quase, né? Tá, a quest tá acabando também. Tá acabando. Então, qual é o Facebook aí, Baixo Feito Soco? O Twitter? Fala com que é merda aí, vai. Twitter? Não, Twitter nem existe mais. Existe essa merda? Existe, pior que existe. Vê se quando eu posto alguma coisa lá. Então, imagino que seja arroba Baixo Feito Soco. Perfeito, perfeito. Você é sempre muito preciso em suas... E o Facebook é só você não ser retardado e digitar lá o que tu quiser que vai aparecer. Você quiser que aparece. Se você quiser. Você vai digitar pastel, aí vai aparecer Baixo Frente Soco. Assine também. Baixo Frente Soco peru, aparece um pinto lá. Peru. Assine também o nosso canal no YouTube, youtube.com/baixofrentesoco, e veja o funk do Zeldinha e outras incríveis atrações. Pra fechar, eu vou abrir aqui espaço pra que o Daigo faça o jabá pessoal jornalístico dele. Daigo, por favor. Eu escrevo pro herói, ponto final. herói.com.br, o Daigo escreve na seção de quadrinhos sobre a alcunha de seu nome civil, Douglas Young. Agora, vou relembrar algo milenar que há muito tempo esquecido. Deveras. Então, ilapso. Uma nota para essa série. Rapaz, uma nota. Eu não vou dar nota, eu vou pedir pro uma nota conjunta, a gente vai tirar uma média aqui. Primeiro, Loop Infinito, dê a sua nota pra série Tekken como um todo. Pra série Tekken como um todo, como é meu jogo. Vai de 0 a 10. Como é meu jogo preferido de luta, eu vou dar 9. E Rictus, mesma coisa. Eu vou dar um 8,5. Então ficamos aí com a média 8,75 num cálculo de engenharia. Uma excelente média, né, Splinter? Uma boa média. Boa média. Excelente jogo. Passou com Loud. Eu acabei de lembrar de uma coisa muito importante, cara. Diga. Ninguém disse o personagem oficial. É verdade, isso é importante. Eu agora tô jogando. Eu disse na hora que o programa abriu. Não. Eu agora tô jogando, não. Qual é o teu personagem oficial, cara? Veja bem. O 6 é o Miguel. Pela saco. O meu desde 4 é o Pela saco do seu cu, que você começou a jogar essa porra depois de mim. Vai se fuder. Eu comprei a porra do Tekken 6 na estreia, seu viado. Eu também. Eu comprei antes ainda, porque eu baixei quando saiu a pirata. O pirata. Mas você joga com o Miguel com a roupa de toureiro ou com a roupa de mendigo? Eu faço um Miguel Custom hoje em dia, que é o Miguel Rambo. É, com uma calça preta e uma faixa vermelha. O meu Miguel Custom é o Miguel Stallone Cobra. Ah, hein? Tá vendo? Então tá de boa. É diferente. Beleza. Te perdoo agora. É o mesmo, mas é diferente, né? É, o Lupe joga de King, ele falou aqui no começo. O Rictus, ele tem dois níveis, né? Tem que vencer o Kazuya dele pra chegar no King. Então o King só jogou online 5 vezes, até hoje, mais ou menos. Que isso? O Kazuya tá com mais já, viu? Tá bom. É O Kazuya, se eu não me engano, deixa eu consultar aqui, ó. O Kazuya tá com 412 vitórias e 17 derrotas. Tá certo. O King tá 100%, né? O King tá 100. Quantas vezes ele lutou? 17 vezes. Então, 17/0. É quase um Spider até a semana passada. Não, inclusive, cara, é o streak do Undertaker. Undertaker já tá no 21, já, não tá? Mas é o streak. O Tekken 7 tem que ter um lutador de MMA aí. Tem que ter o Anderson Silva. Quer dizer, agora ele perdeu um merda. Mas tem que ter um lutador de MMA desse aí, do UFC. E você, Mestre Flita, joga de quê? Cara, eu não jogo 6, mas o 4 e 5 lavei muito chão com o Paul Phoenix. Alguém mais? Não, somos nós. Baeri, Killerazo, tá aí ainda? Tô aqui. Joga aqui. De quê? Jogo de Raven, oficialmente, naquele online, eu tava jogando de Kazuya porque eu não abri muita gente. Entendi, fica jogando essas... Não, você não comprou muita gente. É, você não deu seu dinheiro pra todo mundo. Mas o Raven é o meu weapon of choice. Então é isso, galera. Envie seus e-mails pra gostojogos@baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, e tchau, vambora. 3 horas já. Esse que vai editar vai ser o bot, cara. Não vou nem encostar nessa merda. Tchau. Não fala, tchau, beijo. Outubro já. Já estamos em outubro quando esse programa sair. Acabou. E das crianças. Epa, e as crianças, um beijo pras crianças. Beijo, criança. Tchau.